BR, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Siga a Energia no Insta. Instagram.com/Energia97FM. Demais! Abri o Buscapé pra comprar um celular. Achei equipamento que era de encontrar. Geladeira, helicóptero, iPad também tem. Jogo, kimono, luminária, móveis e um navio também. Óculos escuro, prato, quadro pra enfeitar. Tudo aqui no Buscapé é mais fácil de encontrar. Tem um Busca, Buscapé, tanta coisa pra comprar. Que parei na letra R pro refrão que vai chegar. De A a Z, tudo que você quiser. Você compra melhor, dá um Busca, Busca Pé. Novo Busca Pé. Acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo grátis. O rei do óleo marginal de Tietê está na Avenida Presidente Castelo Branco, 5159. E é 24 horas. Acordou cedo? Passa lá. É de dormir tarde? Passa lá também. Só não cochila na troca de óleo. Passe no rei do óleo e use lubrificantes Motul. Money, money, money. O Primo Rico, com o Thiago Nigro na Energia 97. Fala, primos! A dica de hoje é a seguinte: você sabia que o seu cartão de crédito pode muitas vezes ser o seu maior aliado? Muita gente considera ele como um grande vilão, mas a história não é bem assim, não. Toda vez que você for comprar alguma coisa no crédito, sempre tem esse dinheiro para pagar à vista. Só que aí, passe no cartão. Porque quando essa fatura chegar, daqui a uns 30 dias, né, ou no próximo vencimento, o seu dinheiro vai ter sido aplicado até lá e você vai pagar esse preço do produto que já está pré-estabelecido, só que sempre vai sobrar uns jurinhos na sua conta se você aplicar o seu dinheiro corretamente, certo? Você ouviu o Primo Rico na Energia 97. Money, money, money! Você pensa aqui no seu carro, 5:30 da tarde com o trânsito do carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estágio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Há mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora estádio 97 já tá no ar. No ar, estádio 97, aqui na Energia. Boa tarde, oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra Gol, beba com moderação. Também McDonald's, eles chegaram no McDonald's, Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novo Cheddar McRib Barbecue, com um hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Boa tarde, cambada! Tá no ar, estádio 97. E aí, beleza? Tudo boa certo. Tarde! Boa tarde! É isso aí! Boa tarde! Vamos mais uma vez aqui no ar da Energia 97. No ar, chegamos, boa. Hein? É isso no aí! Ar. Vamos aí, boa meu. Tarde! Muito bem! Chegando aqui. E aí, seu Bento, opa, tudo bem, cara? Tô aqui, tudo tranquilo, e vocês? Você, tudo joinha, tá? Graças a Deus! Então tá aqui, bom! Vai. Tem rodada, né? Noite boa pra quem tá. Tá na pra cadeira. Quem tá no. Assistindo no sofá, comer um Mac hoje, tá bom, né? Aliás, boa. O estádio 97 que você ouve também assiste através do nosso youtube.com/radioenergia97, né? Muita, exatamente. Aliás, tem muita gente que às vezes posta nas mídias sociais. Ó, oh, tô aqui na sala vendo na TV, muita gente assiste o YouTube pela TV. Uhum. E hoje também assistindo o estádio 97 pela TV. Muito na bem. Sala, no quarto, então vai lá, tá bom? É o youtube.com/radioenergia97. e facebook.com/energia97fm. Desculpa pela ausência de beleza da galera, né? A gente não foi muito beneficiado nesse quesito. Eu sou bonito. Ah, esse é uma índia fale gorda aí, ó. Você é uma puta índia gorda e semicareca aí, ó. Vai. É uma índia gorda. Candidata a neto da Dilma aí, ó. Ó. Para aí. Corpo é de baleia, mas o rosto é de sereia, velho. É brincadeira, nossa, você parece que tá com a cara do avesso, mano. Falou. Parece falou uma aula de anatomia, isso aí. Falou o Balajuquinha. O Mota, sabe o que aconteceu? É. Pai tá dele, bem, a mãe parece. Dele, tava andando na praia, aí viram um girino. Aí cruzaram com o girino? Pegaram um girino, ai que bonitinho, levou pra casa, que virou. E cresceu dentro num potinho de maionese. Exatamente. Ah, que legal, nossa. Maionese salada. Foi dando comida pro girino. Não adianta, velho. Do estádio mais bonito sou eu. Aonde? Ah, você é louco, para. Acho que eu só perco beleza pro mano. Ah, então tá valendo a enquete. Atenção. Tamo junto, Motinha. Quem que é o mais bonito do estádio? Se é o mano ou é o Mota? Atenção. Aí é sacanagem, aí eu vou perder. Se eu já falei que eu só perco. Você falou que era mais bonito. Você já falou pra bancando aí. Diz que é corpinho de baleia, rostinho de sereia. Você lembra do rosto? Eu sou mais bonito. Hã? Ricos Marinho? Ricos Marinho. Falou agora o... Olha os caras deitando em você, Motinha. Como assim, mano? Atenção aí, vai pro... Vai, já vai pro Twitter Estádio 97. Twitter Estádio 97. Quem é a coisinha mais linda do Estádio 97? Se é o Mano ou é o Mota, hein? É. Olha, aqui pra perder pro meu irmão, vou te falar. Tem que fazer força, hein, mano? Para. Aonde, filhão? Sou galã. Ah, que quatro. Põe dois. Não, tem o Mano Cover, mas ainda na mesma. Sou galã, filhão. Tá na mesma. Põe o Domênico. Pra perder pro meu irmão, tem que fazer força, tem mano. Tem que ser os dois aí. Tem que ser os dois. Tem todo mundo. Domênico, você. RG, esquece que você não vai nem ferrando. O que tem eu aí? RG não vai nem ferrando nessa aí. Beleza, Domênico. São os dois. Vamos polarizar aí, né? Vamos polarizar essa disputa, não é mesmo? E pra não ficar um negócio injusto, vamos analisar o rosto só. Esquece o corpo. É. Só o rosto. Aí não dá, só né, o rosto, é verdade. Nós não vamos analisar. Quem vai analisar são os ouvintes. Sim. As ouvintes do Estádio de 97, rosto, né? Desculpa. Muito bem. Bento. Opa, sou boneco, filho. Vamos lá. Começa com... E aí, seu Bento? Vamos lá. Eu acho que essa disputa aí vai dar mano, eu acho. E o Furacão Maria? Tamo junto, Bento. Tá, é nóis, mano. Mas, tá chegando, hein, Sobrano? A passou terra tá lá, se vingando, hein, velho? 200 km. A velocidade dos ventos lá tá complicado. É, terremoto, ontem no México. Terremoto no Noruega. México. Na Noruega. Ontem fiquei assistindo. Morreu uma galera no México já, hein, morreu, mano. Morreu. Na Noruega também, viu, mano? Uma pena que foi uma escola lá, né? Cerca da... Só uma escola, foram mais de já 25 crianças, é complicado. E uma coisa... E o mais triste é que Brasília permanece de pé, né, cara? É, exatamente. Permanece de pé, mano, bem lembrado. Aliás... Mas o nosso terremoto chama outro, né, mano? Corrupção. Isso todo dia. Mata mais. Ô, seu bem... Mas podia desabar o prédio do Congresso. Aliás, né? Sombra, eu não sou de fazer propaganda aqui, não. Mas quem assistiu o filme da Polícia Federal lá... Você sai do cinema com a sensação... Lembra quando a gente assistiu? Quando assistiu o BOP, a gente ficou em choque, né? É. Todo mundo. Agora, quando assisti isso aí, rapaz, a gente fica com choque por outras coisas. É impressionante. Vamos aí. Qual que é o nome do filme? É Polícia Federal, a lei é pra todos. É esse, né? Vai. Vamos assistir, seu Bender. É bom mesmo? É bom? Bom. Pode ir. Você saiu do cinema com vontade de prender as pessoas? Aí. Você sai com vontade de brincar de polícia e ladrão. Ah, é? É. Mas é mais ou menos na pegada do Tropa de Elite, assim? Não, se você tivesse que escolher um dos dois, assim, qual que você acha mais legal? Chama o mano pra brincar. Não, é que assim, mano, é uma outra área, né? Mas tá na mesma coisa. Você sai meio revoltado do. Mas na área jurídica, mano. Né? Mas qual que você gostou mais, Bento? Gostei Tropa do de Bop. Elite? Gostei do Tropa de Elite. Que aí lembra a minha quebrada, né? Onde eu nasci. Aquela coisa toda. Né, então... Você é da quebrada, seu bem? Ah, sou, pô. Quebrada sertaneja? É, então. Pô, isso aí, Sombra. Quebrada sertaneja. Vamos fazer uma mistura de sertanejo com rap, cara. Quebrada sertaneja. Olha aqui. Ó, o festival. Você gostou do ritmo ou não? Vamos fazer. Hã? Não, não curti, não. O mais importante quebrada é o nome. Aí você desenvolve o ritmo em cima do nome. Não. É verdade. Quebrada sertaneja. Aí, Domênico, tá a chance de nós voar, velho. Quebrada sertaneja. Quebrada, o sertanejo da galera aí, isso, da quebrada aí, é ó. É o sertanejo mais atitude. Sertanejo atitude. Imagina, cara. Ó, pode fazer umas join. É? Fazer assim, por exemplo. Você acha que tem chance do Mano Brown fazer um sertanejo da quebrada aí? O Mano Brown canta Henrique Juliano. Imagina o Mano Brown. Imagina o Mano Brown fazendo o dueto com o Gustavo Lima, cara. O Mano Brown mandando tchê-tchê-rê-tchê-tchê. Imagina, Mano Brown cantando no Racho Fundo. Aí, ó, rapinejo, aí. Peraí, rapinejo. Mas teve sertanejo da quebrada. Teve um. Não é o MC Guimê, não fez aí conjunto com o sertanejo? Ah, foi. Então, o sertanejo ele veio fazendo um rap no meio do sertanejo. Mas eu sei, mas. Já teve isso? Ah, o Guimê é. Teve. É, mas. Guimê? É Mirim. Guimê é Nutella, né, velho? É, exatamente. É Nutella, não é rap. Você tá de brincadeira. É Nutella, velho. Nutella. Guimê, Nutella? Ah, como não? Você tá de brincadeira, Domenico. Você é louco? Por que Nutella? Ué, peraí, você coloca no mesmo patamar Mano Brown e Guimê? Você tá de brincadeira, Domenico. Não, mas você é música. Um é funkeiro, o outro é rapper. Aí que tá. A diferença é essa. Boa, Marcão. Um é funkeiro batidão. Outra é batidão rapper. Aonde? Peraí, desculpa. Qualquer funk no Brasil, pra mim, é Nutella, velho. Funk americano, bacana, desculpa. Não, esse negocinho tipo, vou bater palminha pra. Funk ostentação. Não, o Racionais tá num nível internacional, como não? Então, Racionais é rap. Ô, mano, eu tô falando funk, esses caras, funk ostentação. Vou fazer um inferno. Ô, mano, vou fazer um convite. Batidão, isso não é funk. Vou fazer um convite pra você subir lá no Morro do Alemão e ir lá falar pros caras que lá é funk Nutella, lá naqueles proibidão lá. Vai lá no Morro do Alemão e fala assim, aqui é tudo Nutella aí, ó. Vou falar pra esses comédia aí. Fuzil nas costas com os cordãozão de ouro. Eu quero ver. Mas peraí, é que aqui tem um negócio aqui chamado proibidão, velho. Então. Que toca lá, é os proibidão. Você não vai ver ali, tipo, não sei o que, Diego junto com o Guimê, Suíte 14, velho. Tá de brincadeira. Lá os caras, é o seguinte, os caras falam da. Os caras xingam a polícia, é outra parada. É, então, o proibidão. O que pega aqui é proibidão, velho. Que legal. Você quer se construir um par de ingressos pra isso? Que foi, Sombra? Que é aquele funkeiro que mataram com tiro no palco, o MC da Leste. Ah. Ele fazia os proibidão. Que beleza. Entendeu? Legal demais, hein? É. Nossa, todo mundo achou que era efeito especial, né? Ele achou que era os fogos de artifício. Encenação. Vem aí, seu Bento. Vamos falar em funk. Mas, seu Bento, você perde muito tempo com assuntos aleatórios. Ah, eu perco. Atrapalhando você. Eu perco. A gente tenta falar de futebol e o seu Bento vem aí falando de sertanejo. Quebrada sertaneja. Quebrada sertaneja, hein? Faz a vinheta. E olha agora, os DJ. Quebrada sertaneja. DJ querendo entrar nessa merda aí. Entra onde? Já entrou, né, Sombra? Que ridículo, hein? Tá mordendo um quais ali, ridículo, né? Que ridículo, hein? Os vendidos. Eu conheço mas sabe qual é? São Bernardo, o que é, velho? Mas é porque essas duplas sertanejas, os caras geralmente são gordinhos. Os caras que estão fazendo sucesso são gordinhos. Aí você pega os DJs gordinhos, velho. O cara vai no mesmo lugar, exatamente. Cara, é, isso aí, Henrique Julián, os caras gordinhos. Os Minotti. Aliás, vou abrir o show dele semana que vem. É Minotti? Henrique Julián é bom, hein? Meu Deus. Sou apaixonado pelos Minotti. Ô, Sombra. Bom. Fala em quebrada, tiro, bomba. Vamos ao Corinthians. Ah, é nóis. Aqui é isso mesmo, velho. Aqui é sem miséria. Sem miséria. Vamos aí, Bento. Vamos aí, que aqui não tem miséria não, tiozão. Vamos lá. É no Corinthians, mano. É nóis. Vamos lá. Olha, hoje é lá no El Cilindro, hein? Sim. Em Avellaneda. Argentina. 21:45. Como que é o nome do estádio? El Cilindro. El Cilindro. É o cilindro? É. Perigoso. Já pensou, você vai lá assistir o jogo 60 lá no El Cilindro, mano? Eu só assisto o jogo de pé, bacana. Desse risco eu não corro. Até na arena lá você fica em pé? Até na arena, velho. Mentira que não deixam mais. Aonde, filhão? O selfzero lá não deixa. Não, só no desorganizado. Olha, atrás do gol. Imagina. E amanhã teremos participação especial do Roberto Toca, torcedor ilustre do Racing. Se o Racing passar do Corinthians. Meu Deus. Boa. Nossa, vai visual muito. Então, mano. Mas é bem a cara desse comédia mesmo, só aparecer se vencer. Não. Ô, mano. É bem a cara dele mesmo. Fala aí, Bento. É bom é você que não aposta no seu time. Ai, toma. Mas eu tô aqui diariamente pra ouvir tudo, independente de ganhar ou perder. Agora, se comédia se venceu, eu vou vá pro inferno. Manda ele te catar. Mas tá com cheiro de arroz queimado, hein, mano? Já tá aqui no... Já tá escalado o Corinthians. É o Cássio, é o Fagner, Balbuena. É Pablo e o Marcial. É, o meio-campo vem hoje com Gabriel, Camacho e... Qual que é o outro? Nossa. É Gabriel e Camacho, os dois volantes. Isso. Aí você tem uma linha de três ali que vai jogar pela direita o Marquinhos Gabriel, o Jadson centralizado e o Romero na esquerda isso. E na frente é o Jô. Boa, é isso aí então. É isso aí. Então, Bento, com relação ao jogo, o Corinthians está poupando três jogadores, como você falou, o Guilherme Arana está fora, o Rodriguinho e o Maicon também. O Carilli, apesar dele estar com o discurso de que ele quer avançar, que ele pretende continuar na competição e tudo mais, mas preservar esses jogadores já demonstra também que o time do Corinthians está mais focado no Campeonato Brasileiro. E não é menosprezando a Copa Sul-Americana, porque ela até dá um bom dinheiro. A Sul-Americana, se eu não me engano, o prêmio para o campeão é de 12 pau, velho. É 12 conto. Caramba! Então, premia bem. Então, é uma grana considerável. Só que o negócio é o seguinte, o Corinthians, como ele tem um elenco, com o número de jogadores aí reduzido com relação à qualidade, vai, por exemplo, o Marquinhos Gabriel é um cara que tem entrado bem, você tem no banco o Camacho que tem entrado bem, você tem o Paulo Roberto que tem entrado bem, numa dessa até o próprio Marcial tem entrado bem, mas em outros setores o Corinthians ele ainda tem aí uma carência drástica de jogadores, por exemplo, não joga o Fagner, vai jogar o menino lá, o Léo Príncipe, nada contra ele, mas ele tá bem abaixo do que é o Fagner, não joga lá o Jô, vai ter que entrar o Casim, coitado do Casim, não dá, não sai na foto. Numa dessa o Marcial não pode jogar por algum motivo, é o Moisés que vai para a esquerda. Então o Corinthians ele tem uma série de deficiência na qualidade por parte dos reservas. Eu penso da seguinte forma, legal, beleza, vamos focar. Se der para ganhar as duas competições, óbvio, tem que lutar pelas duas. Agora, caso não dê, como aconteceu em 2015 também, dado o momento que o Corinthians ele foi obrigado a sair da Copa do Brasil para o Santos para dar ênfase total no Campeonato Brasileiro e conquistar o título, que assim seja. Se colocar na balança aí Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro é mais importante, cara. É mais importante. Pô, mas tinha então, que ganhar os dois, hein, mano? Então, Motinha, o ideal seria lutar, ganhar os dois. Lutar, pelos dois, né? Lutar. Então, o ideal seria isso. Mas em dado momento do campeonato, você vê, o Corinthians está poupando três jogadores aí por causa de desgaste físico. Será que isso não pode abalar o elenco também com relação ao Campeonato Brasileiro? Numa dessa você perde jogadores aí por causa de lesão, por causa da Copa Sul-Americana? Ô, mano, então, mas acho vocês estão que bem nesse momento vale mais a pena focar totalmente no brasileiro. Mas vocês não estão bem no brasileiro, pô, mano? Já deu uma arrancada, velho. Você já colocou o hino de We Are the Champions? Sim, mano. We Are the Chicken, o caramba. Aí. Chicken é a tua prima. Não adianta, agora não tem uma prima. Juiz. Não tem irmã, não tem o prima, não. Todo mundo tem prima. Você não tem prima. Não tem. Não tem. Acho que tem. Acho que tem. Não tenho. O Sombra é o único da família. As minhas eram gostosas, viu, velho? É mesmo, seu Bento? Você pegou prima? Peguei uma só. Mas então, ô Bento, mas foi até onde, ô seu Bento? Na final de semana, moleque. Você pegou uma prima, seu Bento? Peguei. Qual o nome? Ah, não, tá louco. Você quer demais. Não, mas era demais, não. Porque agora todas as suas primas. Não, ela é casada, ouve o programa, o marido. Ai, melhor não. Para. Então, atenção! Atenção! Você que falou! Mas não vou falar quem. Você que falou que pegou a sua prima. Mas vamos ver a fama da prima. Você imagina os caras que são casados com prima do seu Bento, tudo falando, meu, ele foi aí. Ninguém mais vai na festa da família. O cara fica olhando pra mulher falando, ele foi aí. Acabou a família. Você imagina o seu Bento colando no casamento, todo mundo vê com quem ele conversa mais, manja. É. Ô, seu Bento, vamos ver o grau de intimidade que você tinha lá com a sua prima, mano. Você foi o primeiro lá ou não? Não. Não? Não. Já tinham inaugurado lá. Já tinham cortado a fita da cidade quando você inaugurar. Não, não faz isso. Não fui eu. Acabou o jantar de família. Natal acabou. Acabou. Ninguém vai na casa do seu Bento. Acabou com a sua família. Não, mas o... Ô Bento, mas mudou muito esse negócio aí, você falou de cortar o lacre. Porque antigamente, na época do meu avô, a galera buscava uma mina que nunca tivesse beijado ninguém, né, velho? Hoje? Depois, na época dos nossos pais aí, a tendência era pegar uma zero quilômetro. Ó, quero uma aí que ninguém encostou ainda. Hoje em dia, velho, se for mulher já tá bom. Exatamente. É isso aí mesmo. E tem aí... que tomar um certo cuidado, velho. É isso mesmo. Eu não sei em que época do passado, mas há muitos e muitos anos, aí tinha a festa, o noivo levava a noiva, já casados, né, levava pro quarto. Depois o noivo tinha que vir com lençol e mostrar o lençol. É, colocava na janela. Na janela, o lençol sujo de sangue. Não, e geralmente quem fazia isso era a mãe da noiva. A mãe da noiva? É, que ia pra provar que ela era virgem. Ué, mas aí você corta o dedo. Corta o dedo esfregando o lençol. Mas aí já teve alguns filmes em que assim, o cara falou assim, é que a mulher não casou virgem. Aí tinha um cachorro. sangue de porco, dá bom jeito lá, joga sangue lá no lençol. É sério. Ketchup. É. Fale qualquer coisa. Ah, mas não tinha ketchup. Não, naquela época não tinha. Não tinha, não tinha. É sangue de porco. Cortava o dedo. Corta o dedo e respinga o dedo, sabe? É. Nossa. Mas é igual o maneco da luz vermelha, né? Lembra? Mas ele deixava um lençol desse na janela, mas era por outro motivo. Mas o Mano, que dizia, voltando ao time das primas, não, voltando ao time das primas, o Mano é que dizia que tem uma prima bem legal aí. Todas as minhas primas são bonitas. Quem é, Marcão? Todas. A mais bonita. Não, é o Mano do Morro. O Mano daqui nunca falou nada. Nunca falei nada. Não, mas o Mano Cover nunca falou nada. Mas ele conhece a prima. O Mano Cover já fala assim, mulher da família no óleo. Você entendeu? Tá, mas você pode olhar e fazer um elogio, você não pode... Toda mulher que você acha bonita, você quer pegar? Se for sua prima, se for sua irmã... Ué, não vem com essa história. É, toda mulher... Homem, quando vê mulher bonita, já vê com outra intenção. Imagina. Não vem com essa história. Nunca peguei uma prima minha, não. Mas teve vontade, né? Não. É. Teve. Um monte de mulher no mundo vai pegar prima, velho. Você é louco. Ah, então, eu peguei você ficou, todos os meus primos. Olha... Esse é um Nutelão, esse mudou. Quando entrou aqui, como mudou? Um semifrango. É. Nossa, ela falava das raízes. Dos desejos. Falava mesmo. Mano. Falava. Antigamente você falava. Ah, mas eu nunca peguei uma prima. Nesse momento prima a noiva minha. Tá. Porque a noiva já conhece as primas, deve estar pensando. Qual delas? Qual delas? Qual é loira, né? Qual é loira? Qual é loira? Prima, loira? Não, você sabe quem é? Algumas. Você sabe quem é? Eu imagino qual seja, mas não vou falar pra, né, mano? Não estragar o. Pra não trazer aquele constrangimento pra reunião de Lindóia. Pra se reunir lá, você imagina todo mundo olhando pro mano lá, né? Mano isolado, assim, na festa, ninguém quer falar com ele. E longe do Mano Cover trazer uma situação cruel pro próprio irmão. Claro. No passado era normal, você assistia Game of Thrones lá, irmão pro irmão, o bagulho era mó zona antes, velho. Mó bagunça, fala isso. Por isso que o seu Bento vive na era medieval, né? Eu sou do interior. Ah, o Jon Snow pegou a tia, velho. Então, velho. Mas não sabia. É, mas pegou. Mas não sabia. Vamos lá. E só pra finalizar o Coringão também, Bento. O Pato ele postou também, porque ontem deu um rebuliço total. Aí a gente até comentou no programa aí uma foto que ele tinha postado no Instagram dele. Com o pé de galinha na mão ali, segurando, fazendo uma alusão ali que ia mastigar o pé da galinha, enfim. Uhum. Aí a torcida de São Paulo começou a zoar, falando que era uma alfinetada no Corinthians. A torcida do Corinthians começou a xingar o Alexandre Pato. Mas tava na cara, né, gente? O Pato, ele vive num mundo paralelo. Você acha que o Pato, ele teve algum tipo de intenção em provocar o Corinthians, velho? Para, né? Ah, mas ele disse que não teve a intenção. Então, não, mas ele postou hoje uma resposta dizendo que essa não foi a intenção, que ele tem um carinho pelo Corinthians, pelo São Paulo, enfim. Mas mesmo, Sombra, antes dele postar essa resposta, na boa, vocês acham que em sã consciência o Pato teria esse discernimento? Ah, vou dar uma provocada no Corinthians, velho. Você acha que o Pato tá lembrando do Brasil em algum momento? Imagina, né? Convenhamos. Até poderia, mas não foi o caso. Mas ele não é esse alienado que você tá falando, não, mano. Ah, não. Imagina. Mesmo alienado porque... é o cara que comprou ele por tantos milhões e 40 levou pro milha. Não, esse é pior. Esse é o alienado. Esse é. Não, esse é pior que ele. E tá pagando até hoje, né, mano? Porque por causa da falta de dinheiro. Não, já pagou. Não, são 200 mil prestações, parece. Ah, imagina, isso que é um boleto tá que não cabe nessa sala. Prejudicou as contas. É um boleto que não entra no estúdio de tão grande. Não, mas ô Mota, mas não prejudicou as contas. Não, mas o Corinthians ele pagou o Pato à vista. O Corinthians tinha vendido jogadores naquela oportunidade. E ele fez um investimento no Pato e pagou à vista. O Corinthians ele não paga ainda. Ele já pagou o Pato, literalmente, mas foi no passado. Hoje ele não paga mais. Muito bem, acabou. A gente continua com as manchetes do Estádio 97. Lembrando que você pode mandar a sua mensagem, a sua musiquinha, a sua cornetada para os corneteiros do estádio. O número é o 94-353-0150. 94-353-0150. E o melhor vai ser Estranho no Ninho. Boa! A mais legal vai ser Estranho no Ninho. Isso não significa que toda mensagem que você manda tem que ser engraçadinha. Você pode mandar uma cornetada, né? Você pode falar assim, que história é essa de pegar a prima? Ô, seu Bento, Quem mandou isso aí? Pode mandar. Ah, pode mandar. Pode mandar. Criticando nossas atitudes, nossas palavras. Sim, como pode mandar também musiquinhas, né? Mas a melhor vai ser Estranho no Ninho aqui no Estádio 97. O Estádio 97 que tem o oferecimento de Stella Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta, você na Rússia, com a Stella Barros Turismo. Também é ZEG, a faculdade do ETAPA, formando o melhor em você. E Nissan, olha Olha só, amigão, você sempre sonhou em ter um Nissan na sua garagem? Então marque na sua agenda. Nesse fim de semana tem o primeiro Feirão Nacional Nissan. Preparamos ofertas imperdíveis para você sair de Nissan 0 km. Nissan March 1.0 2018, o compacto com menor custo de manutenção com preço de nota fiscal de fábrica. Ou, se você busca um SUV, o Nissan Kicks é a sua melhor opção. Ele é SUV mais desejado das ruas e agora é fabricado no Brasil. Ele vem com câmera 360 graus inteligente, painel multifuncional e muito mais. E ainda com taxa zero em 24 vezes. Isso mesmo que você ouviu. Nada de juros. Mas é só nesse final de semana em toda a rede Nissan. E essa você não pode perder, hein? Passe numa concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra a Nissan. É isso aí, amigão. Pela vida, escolha o trânsito seguro. É Nissan. É Nissan, isso aí, Narigudo. Estádio 97. Continua com as manchetes, seu Bento. Tricolor agora. Semana de paz. Boa, seu Bento. Semana de paz. Semana de paz. Porque Xi, cara, meu. Porque Xi, porque Xi, porque tá na zona. Só tô mais girando aí, cara. Mas é uma semana de relativa paz. Apesar de estar na zona. Venceu, né? É aquela coisa, você tá na UTI, mas os indicadores ali, olha, oxigenação boa. Tá indo bem. Ou seja, os indicadores no monitor ali. Monitor cardíaco tá legal, a coisa tá melhorando. Os índices de. Tá comendo sólido. Os índices vitais. Estão bem. Olha, e aproveitando. Aproveitando o bom. A gente ainda tem que continuar na boa e velha sopinha de hospital. Mas continua inspirando cuidado. Inspira cuidado, gente. Ainda cuidado. O dia que saiu da UTI foi pro CTI. É a mesma coisa. Com vista, é a mesma coisa. E também os médicos que estavam cuidando de São Paulo estavam de brincadeira, né? Não, mas ainda estão lá, né? É, o médico tá lá. Mas vamos lá, olha, em base com os retrospectos, no ano passado, acho que Cueva vai ser titular no domingo, né? Ele que ano passado... Treinado. Ano passado, lembra aquele jogo no Morumbi que deitou no Corinthians? Deitou. Então deve ficar com ele a vaga no final de semana. Acho que alguém não deita no Corinthians, hein? Então, você vai ver domingo. Quantos ingressos vendidos? 50 mil ingressos vendidos. Não tem mais bilheteria aberta para torcedor comum, só aqueles ingressos corporativos. Não. Aqueles mais caros, né? É. Ingresso de camarote, cativa e aqueles ingressos corporativos. Que são ingressos que você só adquire junto aos donos de camarotes, né? Que aí eu não sei se eles são alguns vendidos, outros são dados. Como gentileza, etc e tal. Isso não é crítica, né? Porque se o teu camarote é teu, você faz o que você quiser com ele. Verdade. Você vende, você dá. E se chegar a 60 mil, a gente vai ter entre os 10 índices de torcida, a gente vai ter 5 melhores. Índices, vai estar entre os 5 melhores. Top 10 de melhor público, 5. Top 5. A capacidade que pode atingir é de 65 mil. Mas aí precisa ter uma conjunção de fatores, né? Mas 5 é muito. Isso é legal, hein, campanha do São Paulo é impressionante. A torcida tá de parabéns. É, o São Paulo tem a segunda melhor média de público do campeonato. Só perde pro próprio Corinthians, né? Se eu não me engano, acho que a média de público de São Paulo hoje tá em torno de 33 mil, Motinha. O Corinthians tá com 38. Pode chegar a 35, mano. É, não, é um bom número. A torcida, com certeza... É a melhor parte, não é só esse ano. Papel, né? Nos outros anos que o São Paulo também beliscou essa história de zona de rebaixamento, também lotou o estádio, também teve boa média de público. É que a torcida do São Paulo, Sombra, ficou muito tempo caracterizada por só ir na fase boa. Então, tipo, essa fase do São Paulo tá mostrando que a torcida é muito 8 ou 80, né? Ou vai muito quando tá ruim, ou vai muito quando tá bem. Se tivesse lá pra décimo colocado no campeonato lá, qual será que ia ser a média de público do aí fica meio morno, né? Porque, entendeu? Fica morno. Torcida do São Paulo é muito 8 ou 80. Ou tá lá embaixo. Mas, emoção, lá, tá né? Mas eu acho que também seria uma característica normal pra qualquer clube numa décima posição, gente. Né? Porque assim, cara, você não vai por uma causa nem por outra. Ah, mas você vai. Se mas der, perde um pouco daquela coisa, vamos lá, pra ajudar. Ah, mas será a Sombra que perde, cara? Porque hoje, quando você fala de campeonato brasileiro, você não fala mais só em G4, você fala em G6. É verdade, porque hoje razão. Você tem mais duas vagas aí que dão acesso a Libertadores. Por mais que uma fase pré, mas também a Libertadores. Não, você tem razão, esquecido esse fator G6, G7, G8, talvez pois G9. Então o décimo colocado do Campeonato Brasileiro, ele também tá brigando ali. O décimo colocado também briga. Ou seja, tem razão, mano. Parabéns. Muito bem, bem, muito bem notado. Eu esqueci desse detalhe aí. Mas o torcedor do São Paulo, a torcida do São Paulo mudou. Sim. Mudou. Com o tempo mudou. Só enchia na Libertadores. Eu vou te falar um negócio. Se fosse essa característica aí, nos anos 80, não sei se até anos 90, eu não sei se a gente ia ter, assim, uma galera aí lotando o estádio, não, pra tentar ajudar uma queda. Não sei. Agora, é lógico que a torcida de São Paulo também, a partir dos anos... Já começou nos anos 80, mas em 90 e depois 2000, teve cresceu um crescimento demais. Muito grande. Sim. Isso aí. E você trouxe uma popularização pra torcida de São Paulo também. Isso aumentou é inegável. Muito, né? Isso é inegável. Né, seu Bento? Que mais, olha, seu Bento? Tem mais alguma? Uma coisa. A fornecedora de material do São Paulo negou, né, que isso é uma notícia aí que ela... Poderia vazar, né? Fazer um vazare, né? Fazer um acordo com São Paulo. Vazare. Né? Mas aí ela negou, mas... falou que o planejamento continua o mesmo e tudo. E. Pô, né? Assim. Mas. Ela quando veio para São Paulo. Nego não vai dar. Antes. Vai falar antes. É. Mesmo porque talvez não tenha nada resolvido. Segundo, eles fizeram bem em fazer isso. Claro. Em emitir uma nota dessas. Porque o cara assim, vai mudar, não vou nem comprar. É verdade. Nego falou assim, opa, será que vai mudar a empresa? Não, ele lançou a terceira anteontem. E lançou a camisa, a terceira camisa do São Paulo é uma das mais vendidas. Bonita. Não, é terceira. Muito bonita. A camisa do São Paulo é uma das mais vendidas. E é uma das mais vendidas. Não dá pra entender. É que eles vieram com a proposta de montar lojas aqui, não foi isso aí? No começo? Eles queriam difundir a marca do Brasil. É que precisa entender o contexto maior da própria empresa. Esse negócio de dizer que camisa do próprio time não fecha com... É. Só que serve pra você fazer o branding da marca, você divulgação da marca, você leva todo o resto, por exemplo, aquele que veste Adidas, a Nike, etc, seja de Palmeiras, de Corinthians, é bom pra marca, tá? Vinculada a grandes, aos grandes. Aparece, entendeu? Muito, né? E aí você nessa leva, quanta gente não se influencia pra comprar um produto que não é do próprio time, mas é daquela marca em função de vestir a camisa do grande clube. Porque fica meio no inconsciente que o cara tá ajudando o clube, né? O cara fala assim, eu vou comprar um short daquela marca, porque, né, eles ajudam o São Paulo, por exemplo, e eu vou ajudar a marca. E eu, particularmente, comprei as duas, cara, a branca e a listrada, porque não tinha patrocínio, cara. É uma camisa que tá sempre moderna, né? Tipo, e essa preta é linda, hein? Nossa. Eu, particularmente, comprei as duas. Eu achei legal. Eu vi de perto essa preta, muito bonita, viu? E ainda com relação ao São Paulo aí, a CBF falou que só o Morumbi e o Maracanã têm condições de implementar para essa rodada o recurso de árbitro de vídeo. Mas a coisa já foi protelada, hein? Já foi protelada. Já a coisa já foi protelada. Não vai ter? Nessa rodada, não. Não. Nessa rodada, não. Agora, é preciso entender tecnicamente por que dá e por que não dá. Às vezes a gente fala, pra gente dá. Eu também acho, parece que dá. Mas precisa entender o porquê não dá. Talvez porque o árbitro de vídeo, ele tenha que ter... Como um diretor de TV, por exemplo, o diretor de TV, ele fica lá num caminhão, ele fica num espaço isolado, onde ele tem a imagem, vamos supor que no campo tem 8 câmeras. Ele tem as 8 câmeras na frente dele. E ali ele vai apertando o botão de qual câmera ele quer jogar no ar para a pessoa assistir. O árbitro de vídeo, ele teria que ter uma réplica idêntica dessas 16 câmeras. Na sala dele, porque o árbitro ele tem que ficar isolado. Junto com a TV? Eu acho que assim, Domênico, você não pode estar junto do lado de um diretor de TV. O cara pode te influenciar. O árbitro ele tem que estar isolado, sozinho e sem influência nenhuma, porque ele é um árbitro de vídeo. Ele não pode receber informação. Você tá ali junto com o diretor de vídeo, tá ali. Ah, o Arnaldo disse que foi. Ah, não, o Galvão dizendo que não foi. Peraí. O árbitro ele tem... cara de mosaico, né, de TV. Eu tô passando aquilo que eu entendo. Do que eu interpretei. Então mas você tem que ter uma réplica no estádio, com todas as câmeras ali, mostrando lance por lance, e o árbitro de vídeo escolher a câmera que ele quer e ver. Então, assim, você tem que ter uma réplica dessa situação. Ele fica numa sala isolada. Vai ficar ali, com o Eric Faria. Mais uma galera. Não dá pra ele ficar onde ele fica, o dedinho medindo assim. Eu sugiro, se for o caso, botar o juiz e o Caio Ribeiro. Eu acho. Ficar o juiz e o Caio Ribeiro. Na minha opinião, o juiz e o Caio Ribeiro. Por que será? Mas, ô Sombra, com relação aí ao árbitro de vídeo, cara, volto a falar aqui que eles estão tentando aí colocar, talvez aí de maneira legal e lícita, uma coisa que já deve acontecer em alguns estádios aí, isso daí é nítido. Mas eu acho que você não precisa ter um outro árbitro num caminhão do lado de fora do estádio para analisar se sim ou se não. Basta você fazer uma central, tá certo, com alguns árbitros aí você escolhe um estádio, pode ser no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, ou seja, onde bem entenderem. E dentro dessa central você tem acesso a todos os jogos, com conteúdo gerado pela própria empresa que está transmitindo, pode ser Globo, pode ser Sport TV, pode ser Fox, pode ser o Esporte Interativo, e ali... o árbitro ele vai ter talvez ali a noção, junto com o operador ali de vídeo, para passar no frame a frame, o que ele quer e o que ele acha. A partir do momento que ele entende aí que deve haver aí uma interferência ali, no caso o árbitro solicita aí o recurso eletrônico, esse árbitro que está ali para julgar aquele jogo específico, ele já vai poder instruir o próprio árbitro, falar, ó, foi isso, foi aquilo. Como acontece na NBA. A NBA é assim, no Campeonato Alemão também é. Acho pertinente o que você está falando. De repente você ter lá todos os árbitros, teriam que estar na sede do Sport TV, onde chegam todas as imagens. Sim. Agora precisa ver essa questão física, por exemplo, do Sport TV, se ele tem. Outra. Isso não, é não, não, mas não precisa nem estar na Sport TV, Sombra. Pode estar, tipo, na sede da CBF. Esse conteúdo aí, essas imagens, elas podem ser transmitidas ali para a sede da CBF ou para a sede de qualquer outro lugar. Mas, mano, e aí o árbitro fica analisando a imagem que o Sport TV tá repetindo na hora? Então, Sombra, sabe por que tem que fazer isso, cara? Porque a CBF ela não vai ter câmeras para espalhar por todos os estádios câmeras dela, porque isso é caro. Sei. Mas o que eu quero dizer, mano, é o seguinte. O Sport TV vai ficar lá passando o replay da coisa até quando? Até o árbitro se decidir? Não, não, não. Essa imagem ela seria gerada também, esse conteúdo cru, vamos colocar dessa forma, para esse setor designado para analisar a partida. Vamos lá. A Sport TV ou a Fox ou qualquer outra empresa está passando lá o jogo. A imagem é simultânea de todas as câmeras que está passando lá pro caminhão da Globo. Vai passar também para a CBF. E o editor de imagem da CBF, ele também vai ter uso exclusivo, junto com a empresa que está transmitindo o jogo, daquelas câmeras que a própria empresa está fazendo a manipulação ali das imagens, colocando as melhores imagens, etc. Então você teria que ter na CBF 10 salas, 10 salas pelo menos, em cada sala, vários monitores, cada monitor recebendo as imagens independentes, distribuídas, direto do estádio, porque a imagem que chega para o Sport TV já é a imagem cortada. E essa corte, acho que é feito no estádio pelo diretor de TV, hein? Então, mas é que tá, Sombra. Na NBA acontece isso também, e você não tem uma sala individual para analisar cada jogo. Você tem uma central ali que analisa todos os jogos. São todos os jogos ali rolando a todo momento. Na NBA... O cara tá na quadra, mano. Na NBA é diferente. Na lateral quadra, ali, ó. Mesmo porque eu acho que é um pouco mais simples que o futebol. E a ESPN que gera a imagem, eu não sei se a Fox nos Estados Unidos, ESPN, quem está gerando a imagem, fica repetindo até o árbitro, pro árbitro. Porque para o jogo. Porque para o jogo. E para a transmissão. E aí o árbitro pede e fica repetindo ali na beira da quadra. Na NFL, se eu não me engano, aí em cada estádio tem uma estrutura dessa cheia de monitores. Que falam no ouvido do árbitro. E o árbitro de vídeo está no estádio, numa sala cheia de monitores, onde fica analisando as imagens. Uhum. Então, mas na NBA, basquete, é na quadra a decisão dos árbitros na quadra. Vôlei também, né? Eles vão ali na quadra, pegam o monitor, vira assim, de uma maneira nada muito sutil, vira pra eles. Agora, o vôlei, passa no telão, né? Não, mas o vôlei passa. É desafio, né, Dodô? É diferente. No vôlei é desafio, já é diferente. Você tem tantos... Você tem um limite, dois por tempo, né? E no basquete não tem... Não, o basquete ainda vai lá. Veja, basquete eu não sei. NBA é uma coisa. Basquete. É NBA. É a NBA. FIBA não é desafio. É quando o juiz. Ele sentiu que não. Não sei, eu quero olhar. Ele vai lá e olha, ó, quantas vezes ele quiser. Como é que vai ser no Brasil? O juiz vai pedir? Você imagina o cara vai juiz anunciar? De vídeo, Mota? Não, não dá pra saber no Brasil, porque nem eles definiram. Marcão, você imagina O juiz lá da sala vai falar assim, Matinha, o juiz de vídeo deu errado e tal, ou o cara vai levantar. O juiz de vídeo vai ficar naquele carro lá de fora do estádio, tá ligado? Com as câmeras. Ó. Aí ele vê errado, os caras viram o carro do lado de fora. Mas eu ainda... Ô, mano, tem esse problema, sim, né? O árbitro de vídeo, ele tem que estar no estádio. Pra ele ter uma comunicação direta com o árbitro de campo. Certeza. É, se ele estiver dentro de uma sala, não importa onde... Só se ele tiver um rádio. Com o repórter... Ah, mas você... Tem um... Não, ele tem um rádio dele com o quarto árbitro. Imagina o quarto árbitro fala com o outro. Né? Ixi, aí fica o telefone sem fio, hein? Não, porque sem fio. Ele fala pro cara... Vai demorar, hein? Não foi gol, foi de mão. Botou... Não foi. Não, mas onde vai estar esse árbitro? Não, mas se o cara quarto tiver... árbitro. Não, quarto árbitro que... fica ali. Não, tô falando. Tem um telefone? O cara do vídeo. Ah, ele tem uma comunicação com o cara, um rádio, alguma coisa. Eu lembro que na época da Copa do Mundo, Sombra, a FIFA ia deixar pra CBF aqui aquele sistema do gol. E outra, você... Da bola passasse ou não. E tem um detalhe, Era 17 mil reais, custava, por jogo, aquele sistema. Você colocar nos dois gols e tal, com o sistema e o que é legal também, que você não tem a pressão desse cara, né, Sombra? O cara tem que estar sozinho, numa sala, quieto. Sozinho. Ele ouviu e falou, porra, não foi. Aí ele avisa o quarto árbitro, não foi gol, porra, não foi gol, foi de mão. Aí o cara fala assim, não foi, acabou. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais com os nossos amigos também. A gente vai continuar com esse assunto. Coisa mais simples, né? Temos mais acho, Sombra, perdão, desculpa aí te interromper, Sombra, mas eu ainda acho que o método mais legal é o próprio árbitro analisar, igual acontece, por exemplo, no campeonato nos Estados Unidos, na Major League. Que o pessoal coloca ali, não, no próprio futebol mesmo. No telão? É, o pessoal coloca ali, não, no telão não. Tem um cara como se fosse um gandula com uma TV ali do lado do gol. Quando acontece alguma coisa lá, ele vai e mostra pro árbitro. O árbitro ali, ninguém chega perto, tá certo? O árbitro vai sozinho ali, dá uma olhada, volta e afirma o que ele viu. Ele fala isso. Esse cara assim é bom. Ó, o David Brigo mandou aqui uma, só confirmando, que na NBA é central, tem uma central, e na NFL é que é no estádio. Ah, depende, eu já vi jogo da NBA, eu não sei se mudou, mas o árbitro vai ali na quadra, ali na beira da quadra, vê o monitor. Olhando, Ele vai lá, olha, só se mudou. Não, na NBA eu tinha visto aí que tem uma central, cara, com várias imagens ali. Isso, é isso aí. Então vai ver que mudou, porque quando eu vi, jogos, enfim. Central, o árbitro via ali na beira da quadra, mas. Tudo bem. Dodô, não vai mudar nada agora, né? Porque você quer saber que os caras, isso aí até implementar. Olha, são capaz de errar com vídeo, viu? Mas precisa. É capaz de errar com vídeo. E até treinar esse pessoal, você imagina o tempo que não demanda. Sabe por quê, Sombra? Eu acho que se for um lance muito, muito polêmico, nós mesmos aqui... Os comentaristas, Dodô. Nós mesmos, e os comentaristas... Às vezes acontece um pênalti. Você acha que foi? Eu acho que não foi. Nesse caso o pênalti não vai ser julgado. São lances de gol. Cartão indevido. Cartão indevido, são quatro situações aí. Sabe que no futuro vai, né? Pode ser, mas. Tudo começa a dar certo. Mas tudo aquilo que for interpretativo, Domênico. Acho que vai ser difícil. Não vai poder ser julgado. Só que acontece que às vezes você vê comentarista que ele consegue interpretar matemática. Matemática é 1 + 1 = 2. Uhum. Então, se tiver que analisar. A bola entrou. Não, por exemplo, acho que impedimento não vai ser analisado. Não. Impedimento não vai ser analisado. Tá? Mas quantas vezes você não vê lá a Globo passa régua ali mostrando e o nego fala, tava impedido. E mostra que não tá. Né? Mas, Dodô, vamos falar do extra, porque aí não é questão de interpretação, não, é certeza. É certeza de qualidade. E eu acho que, honestamente dizendo, tem que acabar com esse negócio de impedimento. Eu acho. Ah, você quer destruir o futebol? Não, muito pelo contrário. A regra mais inteligente de todos os esportes. É legal demais, cara. Nossa, vai virar jogo de criança na escola. É tão inteligente. Uma bola de meia lá no meio. É tão inteligente que dá. O prato colado. Toda hora dá uma porcaria pro jogo. Não, é inteligente. O ser humano é que é burro. O prato colado do lado. Olha só, meus amigos, vou falar de extra. Aproveite o Festival do Pescado no Extra. Frescor, qualidade e economia. Tudo isso junto você só vai encontrar na rede do Extra. Peixes de todos os tipos, para todos os gostos. Tilápia fresca por apenas R$ 9,90 o quilo, hein? Ah, delícia, bom, hein? Pescada limpa congelada, pacote com 1 quilo. Você leva 3 por apenas R$ 11,82 cada. Filé de pangásios congelado, 800 gramas. Leve 3 por apenas R$ 12,67 cada. Bolinho de bacalhau Qualitá, 360 gramas, leve 3, por apenas R$ 12,57 cada. Posta de tilápia, pacote 800 gramas, leve 3, por apenas R$ 18,62 cada. Anéis de lula frescato congelado, 400 gramas, leve 3, por apenas R$25,42 cada. É, meus amigos, Festival do Pescado no Extra. Economia e qualidade. Tá na rede do Extra. Então aproveite. Então faz assim, ó. Corre lá pro Extra. Boa, Dodô. Foi eu, Motinha, querendo concorrer, vendendo anéis de mula. Nossa. Ah, que tonto. Aliás, deixa eu mandar um anel. Adoro anéis. Deixa eu mandar dois recados. O primeiro recado. Cara, essa mula aqui só tem um anel, Bruno. Deixa eu mandar um abraço pra olha só. Essa aqui só tem um anel, que faz um bambolê. Deixa eu mandar um beijão pra Fabiana e pro Henrique, vou fazer o casamento deles no sabadão. E um abraço pra eles. Não, vai ser lá no Itaim. E é o seguinte, e quero mandar, agora honestamente falando e sério, mandar meus sentimentos pra doutora Rose Vilela hoje, que teve aí uma perda considerável, né? A cachorrinha que ela acabou de ganhar aqui na rádio, cara. Ganhou hoje de ela manhã. Acabou de colocar um lá. Ela tá realmente muito triste aí. Ganhou hoje de manhã aqui dentro do Morde e Assopra, mas infelizmente a cachorrinha tava doente. Levou no veterinário. E infelizmente veio a óbito. Nossa. Então, mas assim, levou pra vacinar, não sabia que tava doente. Não sabia. Puxa, caramba. Nossa, então, cara. Meus pesos pra doutora Rosa. A doutora Rosa, ela que é uma psicóloga que faz parte do programa Morde e Assopra, todas as quartas das 10 ao meio-dia, onde pessoas como, por exemplo, o Mano Cover podem tirar todas as suas dúvidas. Tira dúvida mesmo. Ela fala mesmo, viu? Eu acho que a gente pôr um dia o Marcão no Morde e Assopra pra fazer as perguntas da casa de saúde pra ela. É mesmo? Porque eu acho que assim, a doutora Rose ia chegar com uma camisa de força ali. Ela não ia nem responder as perguntas dele. E infelizmente, é outra notícia ruim, que hoje o palhaço vai participar do programa contar a maldita piada do 13º andar. É muito boa. Eu falei pra ele hoje de manhã, pra não contar, pra inventar outra piada aí. É. E ele, eu não sei, acho que vai ele vai contar essa aí mesmo. Hoje, dentro do estádio 97, se não for a piada do 13º andar... Não, ele falou do esqueleto, falou, não, esqueleto e 13º andar... O palhacinho do Morde e Assopra... É muito ruim. Hoje, participação via telefone. Telefone. Ele que essa hora tá treinando o pessoal aí no seu circo, no trapézio, etc e tal. Ele tá com a mulher barbada agora. Tá com a mulher barbada. Tá, a mulher barbada. Ele tá lá, ele vai fazer uma pausa no seu trabalho e gentilmente... Vai fazer uma participação hoje no estádio 97. Gentilmente, o cara tá puto da vida que vai ter que trabalhar. Você é vagabundo. É isso, cara, mó comédia. Você é vagabundo. Mas ele vai sentir. Cobrou cachê, o desgraçado. Cobrou cachê pra entrar lá. É brincadeira. Cobrou. Cobrou cachê. Mas não é desse. Vocês vão entender que o Zé é fã dele. E pagou. Vocês vão entender porque, depois de ouvirem a piada, vocês vão entender porque ele merece. Pena que o RG não tá aqui, porque ia fazer um desafio dos dois. O RG e aí a gente ia colocar pra não ser humilhado. Não, muito pelo contrário. Nem veio. Não é isso. E aí ia fazer um covarde. Mas um dia nós vamos pôr o palhaço, ele vai contar uma piada, o RG vai contar outra, e nós vamos colocar o ouvinte pra decidir quem é o melhor. Bom, você podia poupar o seu amiguinho, né? Tá tudo bem. Você vai ver. Você podia poupar de um vexame aí, né? Passa vergonha. Olha, a rapaziada agora... Sombra só cortando aqui, falando que a NFL também é central. Viu? NFL. Também é central. Em Nova York. Fica daqui a pouco York. Um amplo debate. É central ou é na quadra? Daqui a pouco. Obrigado tudo ao Cláudio isso, e dentro o Elmer. Do Globo. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então... Faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Você não vai ficar lá perdendo dias e dias esperando o vistoriador passar na oficina. João, vai passar lá, tá demorando, foi papá grande, não vai passar. Complicado. Com a HDI é totalmente diferente. Lá tem o Bate Pronto, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor. E olha, Sombra, saiu a relação aí. Das piadas? Não, a relação aí dos árbitros da cabine pra esse jogo do São Paulo contra o Corinthians, hein? É mesmo? Caramba, você já tem aí os já principais? Já tem a relação de árbitros. Quem? O primeiro deles é Magela. Magela. Segundo é Geraldo Stevie Magela. Wonder. Stevie Wonder. Rei Charles. Rei Charles. Meu Deus. Roy Orbison. Roy Orbison. A cantora Kátia. A cantora Kátia. A cantora Kátia vai fazer, é verdade. É. Tá? Muito bem, seu Bento. Olá, Parmeira. Opa, nós! Ah, fala de nós, de nós. Era hoje. É, de nós. Nós aqui. Foi mais de nós aqui, mas hoje é só nós. É, exatamente. Né? Tem dia que aqui, tem mais gente. Na mesa tinha mais gente. Tem dia que o nós cresce, tem dia que o nós fica só duas. Só nós. Ou três, dependendo do dia. Às vezes fica só nós dois. Mas quando você cobiçou sua prima, nós cresce ou do. Não. Cresce. Nós cresceu. Nós cresceu? Nós cresce. Fala aí, seu Bento. Então, o seu Bento, você não respondeu o seguinte: ela era. Vocês eram menores de idade ou não? Não é legal detalhe. Falar isso. Você pode ser também, né? No caso. Era menor de idade. É, os dois? Primeiro. É, foi. Tá bem. Foi ali um. É a bomba, né? É, foi. Não é aquela nossa. É, não foi aquela coisa. Mas foi uma vez só, seu Bento. Não foi aquela sarrada, mesmo. Não foi. Mas foi uma vez só. Mas foi no mato, foi aonde? Casa dela. Na casa dela. Na casa dela? Em que lugar da casa dela? No, tipo numa edícula, assim. Edícula? Edícula. Agora, tá a família tá imaginando a prima que tinha edícula. É bom isso. Tá entregando. A tia Zenaide tá ouvindo agora. A tia Zenaide. Não vai eu já acho hoje. Que era vai vizinha. Vai chegar assim, ó. Camilinha, vem cá. É. Eu já tô achando que era vizinha, viu, Vera? Você acha que é vizinha? Não, não, não. Nas imediações ali, quem tinha primo ali perto do seu Bento, ali em Santo André? Eu não entendi. O Mota passou pela mesma situação, só que o Mota era a prima. Foi no interior. O Mota era a prima. Eu peguei todos os meus primos. É o Mário, eu tô falando. Eu peguei minha prima lá. E o tio também. Morro de Santos. É. Você tá ligado que é o tio aqui, né? Que foi aqui, né? Hã? O tio foi aqui. Tio da perua. É. Não, não é o da perua. O da perua também. Mas o tio é que fez o Mota ser menina. É mesmo, Mota? É. Foi deflorado? História, foi deflorado? Fala do seu tio que você usava não shortinho vou contar, vermelho. Conta a verdade. Essa história não vai falar no ar, tá louco? Ele contou fora do ar. Conta a verdade. Nossa, história é um dedo duro. Pode ir ao ar. Você tá louco. Nem conta tudo. Que você usava roupinha. Gente, peraí. Vamos no verdão, vai. Você acha melhor? Melhor. Vamos ver. Uma lancheira do lado. Salvar a moto aqui. Fala aí, de nós, ô, seu Bento. Vamos lá. Hoje teve treino, rachão lá. Felipe Melo fez dois gols hoje no Rachão. É mesmo, é o Rachão, é. Fez um Rachão, Felipe Melo fez dois gols, tá na expectativa de contra o Fluminense eles se relacionaram pra partida. Certo. Né, voltou a treinar. Certo. Domingo é o Fluminense. Lá em Fluminense, hein? Lá em Fluminense. Lá em Fluminense. Eu vi um papo aí, Domênico. Ah. Eu vi um papo por aí. Papo? Não sei se você sabe disso. Não sei, vamos lá. José Fontinha. José Fontinha falou, é. Que a proposta, o Palmeiras fez uma proposta também pro Lucas Lima, ano que vem. Ah, não. Ó, Zé Fontinha. Ó, sete lascas. Que é sete lascas de 600 conto. O que é isso aí? Ele, salário? É. Ah, não. Porque é o seguinte, ele viria sem pagar aquela famosa luvas, né? Ah. Ele viria, já estaria embutido. Quem é o cara? Lucas Lima. Mas, gente do céu. Não, foi uma coisa que eu vi, não sei se você tem... Não, eu não tenho informação dele, mas digo de antemão a você que a torcida do Palmeiras não gosta dele, hein? Alô, Tricolor, vamos aí visitar a Baixada, hein? A torcida do Verdão não curte o seu Lucas Lima. Você sabe de alguma coisa, mano? Se ele vier pro Palmeiras, ele vai ter, eu vou dizer com você, se ele vier, ele vai ter que jogar bola pra boné. Mas muita bola pra jogar no Palmeiras, pra tirar a má impressão. Porque esse cara todas as bilu em vocês, hein? E nós fizemos nele também. É. E nós o torcedor fizemos... não e tem nós... orgulho. E nós fizemos várias vezes bilu nele, Sombra. Várias. Mas não é o que você acha nesse caso, mano? Que não então, assim, uma mágoa. Eu não acho tem, que... véio, não por isso que eu digo, o jogador profissional, ele tem que tomar cuidado com o que ele, às vezes, ele fala. É, né, amanhã ele tá aqui, né? Porque, assim, um dia ele tá num time, outro dia tá num outro. Entendeu? Agora, eu, honestamente, não queria, não. Então, beleza. Eu não acho que o Palmeiras não precisa de ir, Lucas Lima. E tudo que você tem falado para o Palmeiras não trazer, você tem tido razão. Tomara que eles me ouçam agora. Você quase fez uma greve de fome para o Felipe Melo não vir. Não fiz. Você lembra? Não fiz greve de fome. Você falei quase. Que eu fiz o quê? Greve de fome para o Felipe Melo não vir. Ah, não. Você não lembra disso? Não fiz greve de fome. Mas eu falei que eu não achava necessária a vinda do Felipe Melo. É. Porque no meu ponto de vista... Mas ficou todo putinho quando veio. Não. Muito pelo contrário. Só de cueca e croque amarrado aqui. Que a gente não, de cueca e croque eu fiquei em outro lugar. Ah, eu não sei, contaram pra ele. Ô, Mota, sensaciável, hein, Mota? Não sei, não é o Mota, não. Foi o Mota que falou. Mota é insaciável. Não, mas é na casa de uma pessoa que era uma mulher que me recebeu. Uma senhora aí, bem. Bom, aquela cueca lá. Ela vende acessórios pra celular. Domenico, aquela cueca larga. Pode ser que venda. Hã? Aquela cueca larga que fica. Não, olha só. E eu achava que o Felipe Melo era um jogador que é esquentadinho, né? E o Palmeiras ia disputar a Libertadores, falei, bom, aí o mais cedo, mais tarde fica sem o cara. E não deu outra. Não deu outra. Falei aqui no começo do ano. Foi mais cedo, mais tarde vai ser expulso no jogo importante. E o problema dentro e ele fora. Foi expulso dentro mesmo, hein? Fora. Foi expulso, ficou 3-4 jogos fora da Libertadores. Então eu tinha razão. Nesse aspecto tinha razão. Você sabe que o Felipe Melo é um grande jogador, né? Jogando bola, ele é bom jogador. É bom. Desarma bem, tem um bom passe. Mundo, né, não é nada de jogador. Nada de espetacular. Isso aí. Porque é um volantão, né? Volantão, é isso aí. Tem volantes muito melhores. Chegar junto, ter um bom passe. Mas não é ruim. Não é motivador. Não sei se é motivador. Não sei se é motivador também. É. Bom, vai, segue o jogo. Galera. Mas olha, espero que o Palmeiras vença o Fluminense, hein, seu Bento? Ó, vocês não comentaram nada ainda? Mas meu amigo Marcel Saraiva tá falando aqui, olha, a NFL manda de uma central as imagens. De novo? E fica em Nova York. Oh, de novo. Vocês não tinham comentado nada, então eu tinha que passar a informação pro meu amigo. Eu falei, pô, como eu não falei? Agora. Todo mundo falou, você falou? Você falou, mano? Falou, eu tinha falado 10 vezes. Agora, nós vamos ter que vencer esse jogo antes. Aí contra o Fluminense, Sombra, porque o Flamengo, que tá na cola, tem 2 pontos atrás, ele pega um jogo teoricamente fácil aí, contra o Avaí em casa, né? E tem tudo pra vencer. Se bem que vencerá. Se bem que o Avaí vem numa crescente aí impressionante. Não, agora não dura isso. Não? Tomara. Não dura. Então eu vou torcer também pra que não dure. Não, o Flamengo ganha. Tomara. Não, o Flamengo não ganha. Você acabou de falar. Não, o Flamengo não ganha. Como assim? O Flamengo ganha. O Avaí vem numa crescendo, o Avaí tem que ganhar. Você acha que esses times que estão lá embaixo também ficam somando 4 jogos tão bem? Não vai. Não vai. O Avaí vai. O Avaí, se não me engano, é um dos melhores do retorno. Não é não. Olha aí os últimos cinco jogos. Mas no uso brasileiro é difícil ganhar do Flamengo, né? Como assim? É lá no estádio, é em Flamengo, né, Domingo? É em Flamengo. É lá no Rio do Urubu. Mas e daí? Ah, mas é difícil, né? O Atlético Goiás não vem aqui, o Atlético Go, não, o como diz, ganhou do Grêmio. Não ganhou do Corinthians, então. Ganhou. Pode ser. Não pode ser impossível, não. Você falou pra deixar o Santos pro fim. Sim, pra segurar a massa. Então vamos lá agora, vamos dar massa. 11 pontos. Olha aqui, ó. 11 pontos o Avaí fez nos últimos 15. É uma boa campanha. Por isso mesmo que agora já não vai manter. Nossa, é muito pra eles. Estatisticamente, o Atlético Gol fez 10. Tá vendo? Vai começar a cair também. Que todo mundo já vai ver esses caras com outros olhos. São Paulo fez 8. Tá vendo? Campanha boa. E o Corinthians? O Corinthians fez 6. E nós? 6. Nós? Nós? Provei aí o. 8. Boa. Atlético Goianiense, né? Nós. Igual. Tá vendo? Campanha de segundo turno de São Paulo é igual do Porto. O Bento falou que torce pra frente. A melhor campanha, sabe de quem é? Entenderam, mano. A melhor campanha, vocês sabem quem é? Não. Nos últimos 5 jogos? Não. Que é o retorno, né? É. Botafogo. Botafogo fez 12 pontos. O Botafogo que deve enfrentar o vitorioso de hoje, o Santos Futebol Clube. Não. Com certeza. Santos que tem jogo hoje. É hoje o jogo? Cara de choro. Tá com uma cara de choro, mano. O negócio cheio da carnaval, mas não chega o jogo. Melhor campanha, calma. O Avaí é a segunda melhor campanha. Não perdura. Mas, ó, o Peixe não, hoje... Deixa perdurar. Mais uma rodadinha. 21:45 na Vila. Tá escalado aqui. Vamos lá. É. Vanderlei! Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca. Ferraz se recuperou? Porque ele era dúvida, hein? Não, aqui tá contando que vai jogar. Não tem aí um xizinho vermelho? Tem assim, uma... Um band-aid, assim. Tá em parênteses. Pode ser ele ou o Daniel Guedes. Então. É que eu banquei o Vitor Ferraz. Você bancou? Banquei. Bancou. Pai de Santo vem hoje? Vem com o prognóstico ou não? Ele vem no resumo lá. Atenção, aí, o Pai de Santo vem aí, ó, no resumo das manchetes. Ó, aí vem o... Cuidado com o que você vai falar, viu, Pai de Santo? Olha a cara de choro do Rufino. Só toma cuidado com o que você vai falar. Tá fudido. Alisson! Alisson, Vecchio e Jean Mota. Não perde mais, Vecchio! Exato. Aí o ataque vem, olha lá. O Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Sebastian Vecchio. Sebastian Vecchio! É isso aí. Sebastian Vecchio. Parece, não. As duas mudanças problemáticas aqui no time do Santos, né? O fato do Lucas Lima não jogar. Vai jogar um meio campo que não jogou junto ainda, quase. O Vecchio e o Jean Mota. Esse é o problema aqui do Peixe. Sombra, eu não sei porque o cara mandou só pra nós aqui uma caricatura minha e do Barra. Não sei porquê. Não, é o mesmo rapaz que mandou. Ah, ele mandou. Já mandou pra outras pessoas. Ah, você achou que era exclusivo de vocês agora? Só pra puta, nós. Que mala. Não, não é isso não. Desunido, ai, só me desunido. É que ele entregou hoje. Não, o de vocês é quem falou assim: nossa, esqueci dos caras. É verdade. Mas ele tá fazendo aos poucos. Mas o rapaz é bom esse menino ainda. O Instagram dele é joelson.ss. Joelson.ss, cartunista, é nóis. Ó, oh, legal, hein? É isso aí, então, 21h45, Santos hoje. 11 mil ingressos vendidos pra Vila Belmiro, casa, né? Casa cheia, hein? Cheio, hein? Tem um... Casa cheia, né, Marcão? Cada um, com tá certeza. Lá, né? Aí temos que defender a nobre torcida santista, porque cada um tem a casa que pode, e a casa deles está paga. É verdade. Uma pedrada tem no isso mano, também. A casa deles está paga. Tem isso também, pedrada, chupa, mano. É? Ah, é pro inferno. Pois a nossa também tá sendo paga. Você esqueceu de falar, o seu bem. A duras penas, mas tá rolando. Tá rolando um mutirão de catarata lá na Praia Grande, aí, torcedor do Santos que quiser. Nossa, louco. Torcedor do Santos que tiver por lá pra ver o jogo, se tiver com o zóio meio ruim, pode passar lá pra dar uma garibada. Isso. Tá louco, Marcos. Ai, o maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. A Estela Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo e com várias opções de roteiros já separados por fases. Você quer assistir só a primeira fase? A Estela Barros tem essa opção. Você quer assistir as quartas de final, semifinal e final? A Estela Barros também tem essa opção. Já sei, você quer assistir a Copa inteira? Ah, esse cara é demais. Pegou 30 dias direto na empresa lá. Aí sim. Caraca, hein? Né? Aí sim. Fale com a Estela Barros, tem essa opção também. Todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde os jogos acontecerão. Guias brasileiros e guias russos falando português, hospedagem nas duas principais cidades-sede, Moscou e São Petersburgo, porque na Rússia o legal é ficar hospedado em Moscou e São Petersburgo. Aí vamos supor que o Brasil vai jogar na Sibéria, lá, certo, no estádio de gelo. Por exemplo, tem o avião, lógico, estou exemplificando aí, fazendo uma brincadeira só, né? Eu não sei ainda, não lembro agora quais são as séries. Mas vai lá pro Oriente, lá da Rússia, vai ter um avião que no dia sai de Moscou, leva a torcida que fechou com a Estela Barros, leva até lá o jogo e depois traz de volta no mesmo dia. Aí, você pode pegar um restaurante, balada, ainda na cidade que você vai ficar hospedado. Aí, que bacana, gente. Entendeu? Ó, mais informações você pode ligar agora. Liga lá, 2166-2250. Repita. 2166-2250. Ligue agora, tá bom? Tem um time lá de atendimento da Estela Barros, exclusivo só pro ouvinte Estádio 97. Verdade. E o que tem de gente que já planeja, né? Copa do Mundo, vou viajar com a família, vou viajar com os amigos, né? O chefe Benedetti é um aqui, né? Que hoje, inclusive, tá na Vila. Sim, muito nervoso. Ele foi mesmo. Tá muito nervoso. Olha, chega a Copa do Mundo, é jogo do Santos, ele fala, mulher, ele tranca a mulher em casa, joga a chave fora e vaza. É, não tá nem aí. Esse manda em casa, esse manda. Não é pau mandado igual o Vieira, não. Mas o homem da casa, a gente sabe quem é, né? Estela Barros, o site é estelabarros.com.br. E ó, você pode parcelar em 10 vezes no boleto. Ligue lá agora, pode ligar agora, 2166-2250, o maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Ó, o estádio que você pode assistir também através do youtube.com/radioenergia97 ou no facebook.com/energia97fm. E as mensagens para as cornetadas do estádio, pode mandar musiquinha, piada, cornetada, o que você quiser. Verdade. A mais legal, aí que chama mais atenção, vai dar o direito ao autor de ser estranho no ninho. O número, você mandar aí no nosso WhatsApp, 94-353-0150. 94-353-0150. 0150, tá bom? E se você tiver assim, ah, não sei sobre o que mandar, manda sobre o Domênico. Oh, oh, que isso? Você na hora você criar uma coisa bem legal. Ah, 94-353-0150. Estádio 97, que também tem oferecimento do McDonald's. Eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue, com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite. Também oferecimento de Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra Gol, beba com moderação. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Busca pé, quer ofertas de A a Z, sempre com o melhor preço? Dá um uma busca no novo Busca Pé. Temos estranha no ninho hoje. Opa! Ela veio fazer o programa com nós. Aí. É a Carla Almeida Paiva, parmeirense. Boa, Carlinha. Boa. Ela foi escolhida na boca do estádio, lá no Jardim São Luís, o Tetinha teve lá. É isso aí, gente. Tudo bom com vocês aí? Tudo jóia. Beleza, e aí, Dodô? É nós, viu? Nós. E ó, eu quero mandar um recado pro Mano Bibi aí. Ah, o Mano Bibi. Mano, já começou. Já começou acertando todo mundo. Fala, olha o respeito. Na praça é nossa, tem o Paulinho Gogó. Aqui vocês têm o Mano Gogó. Mano, nossa, velho. Esse é o Mano Gogó, a verdade. Que defende, mano. Gargantinha. É o Gargantinha. E por falar em Gogó, você também tem aquele pêssego entalado aqui ou não? Ah, dá uma olhada aí, Motinha. Dá uma analisada aí, vê se ela tem um caroço aí entalado aí, na garganta. Ó, vê aí com a sua irmã do seu lado pra ver se tem. Ó, tô vendo aqui, ó. Ó, tô vendo aqui, ó. Pera aí, o que foi? Você engoliu um abacate, Carla? Nossa, ó, legal. pra quem não tá vendo ela, ela parece aquela mina da novela que tem bigode, tá ligado? Como é que chama a mina? Mentira! Ivana! Mentira! Ivana! A Carla é muito mais bonita que a Ivana! Aqui é você, Sombra. Não sou eu não, meu querido! Ih, o transa! No bairro dela, Sombra! Não vou deixar não! Ô, Sombra, no bairro dela, ela é conhecida, sabe como? É. Bagre! Ah, o bigodinho. O bigodinho. O bigode? Assim. Que mentira. Você gosta, hein, mano? Ó, o trans aqui, não vou deixar isso não. Ó, o trans aqui é o Vieira. Pá. E a Carla não pode ser tratada desse jeito pelo Mano. A Carla é visita. É verdade. Isso aí, ó, mano. Respeita, viu? Comporte-se, seu animal. Eu também sou visita hoje. Eu tô fora do estúdio. Não, fora do estúdio você. Ô, Carla, há quantos anos você ouve Estádio 97? Porque eu vejo você super nova, 24 anos. Sou bem nova. Na realidade, eu aprendi a ouvir com meu pai. E ele é desde 1999, 2000. Verdade. Bem do início mesmo. E aí, eu nunca tive interesse por um futebol um bom tempo na minha infância. Mas aí eu comecei a gostar, ouvi vocês. Eu gostei mais de futebol porque eu ouvi vocês. Há mais de 2 anos. Ó, oh, então, legal. Tá vendo? Ouvindo o Dodô, legal, eu dou risada com o Dodô. Não, o Dodô é uma figura, Dodô fala a verdade. É, demais, é a voz figura. Da rádio. Ele é aquilo que você imaginava? É. Obrigado. O que você imaginava? Não, perfeitinho não. Deixa a moça falar. Para, perfeitinho. Vocês não começam a ficar. Ela falou defeitinho. Ah, tá. Olha, fala, mano. O que é defeito aqui, ó. O que você imaginava do Dodô que você falou, nossa, que é defeituoso? É eu imaginava ele alto, mas pessoalmente é mais alto ainda. Não, mas fisicamente, atributos faciais. Você imaginava que ele era tão bonito assim ou não? Não. Ai, meu Deus, você tá vendo? Eu não entendi porque você deu essa risada agora. Olha, de beleza. Ó, chega, ficou vermelha. Você sabe que tá rolando uma enquete? Quem que é o cara mais bonito do programa? Com quem? Se é o Cláudio Mota ou é o Mano Bibi? Trago verdade. Em quem você vota? Pra mim é empate de 0. Nossa senhora! Nossa, mas ela deu uma. Ela deu uma deitada que eu vou achar daqui a pouco, vou tomar uma roupa. Estádio 97. Deitada onde? Essa mina engoliu uma granada. Nossa senhora, velho. Ô, mano. Os caras se tá achando de bonitão e tomou uma pedrada, velho. Ô, complicadinho. Você tá sem prestígio. Eu já ganhei o programa. Mano, você tá tomando um pau do Mota, bicho. Olha, tá vendo? Tá vendo? Ué, mas 71, é que 29, o torcedor... Né? Meu Deus, mano. Mas tá na cara, é que o torcedor vai querer pegar no meu pé. Nossa, eu mano. Sou um cara, eu sou um cara como se fosse o Donald Trump. Eu tô aqui, eu sou alto. Tá maluco. Ah, para, vai. Ô, mano, passa a cara... Eu sou meio Donald Trump. Passa a cara no Esmeril, velho. Passa a cara no Esmeril, velho. Eu sou boneco, velho. Boneco. Eu sou mais bonito. E quem tá votando no Mota? Tá cheio de mordifronha aí também, velho. Não, pior foi o cara tá aqui. Tá cheio de mordifronha. Ó, um cara, um homem, não vou falar o nome dele pra não tirar sarro. É. Mas o cara falou assim: o mais bonito é o Maninho. Ah! Que bonito. Eu não posso falar meu bem sobre esse horário, viu? melhor. Ai, mas lindo é o Maninho. Maninho. Carlos Vieira falando. Mas, Carla, muita decepção esse ano? Olha, Sombra, pra ser bem sincera, foi uma decepção na Libertadores, pra mim, entendeu? Com relação ao último que bateu, que foi o Egídio. Mas, no geral, tá competindo ainda. Então, inclusive, eu ouvi esses dias a Leila falando... Leiloca. Leiloca. É, tudo que vocês têm inveja aí do nosso patrocínio. Pra ser bem sincera, tá. Viu? Você tem. Tem, é tudo all over. Todo mundo queria ter o mesmo. Então, na minha opinião, eu tive essa decepção, mas ele tá competindo ainda. Tá andando a longos passos, mas tá indo, tá competindo. Então, o importante é isso, é seguir o fluxo, sempre tá ali na ativa. Independente se vem... É lógico, o título é importante, óbvio que é. Mas tá competindo, tá bom. Por enquanto, que nem o Brasileirão. Aumentou pra 3%, gente, tá bom. 3%, olha aí, que fé. Que fé, tomara. Deixa eu te perguntar, Karen, você gostaria do Lucas Lima? Que estão falando? E chegou uma informação pra mim aqui. Olha, eu tenho receio que nem o Felipe Melo. Foi a mesma história. Ele é muito esquentadinho. Pra mim, ele já caía fora. Mas pelas brincadeiras que ele fez com o Palmeiras, daquela história toda? Ah, gente, brincadeira todo mundo faz na realidade. Então, se for pra pensar, onde, que nem vocês conversam mesmo, eu ouço muito. Antigamente tinha amor ao time. Hoje não tem. Hoje não. O que eu vejo muito é mídia. Inclusive foi na Copa, que isso aí eu já tive eu tive uma visão que o jogador tá ali pelo dinheiro. Então, eu acho que não existe essa coisa de brincadeira e tal. E sem contar o seguinte, né, Carla? Se ele vier e jogar bola, o palmeirense esquece rapidinho. Ah, é isso que eu tô falando. Mas... Né, Domênico? Se você começar a jogar bola, olha, cara. Vale torcida, a pena. Vale a pena, lógico que vale. Claro. Não vou dizer que não é um bom jogador, é um bom jogador. Sim. O problema é que o que ele fez, assim... Falou besteira, né, falou bobagem. Falou bobagem. Né? É meio de coração. Tanto, aquilo, né? Que a informação seria a seguinte... A conversa está sendo feita entre Crefisa e Santos. Aí bomba, hein? Bomba, Domênico trazendo. Pera, coisa de plantão. Não é bomba, não. Bomba. Informação bomba, do Dodô. Estaria sendo feita a conversa entre Crefisa e Santos. É o Bonner que te passa tudo isso, não. Né? Boa noite. E seria feito assim, viria de graça, hein? Pelo que eu tenho aqui. Viria de graça. E seria feito um contrato dele tá acabando, de marketing, né? Todo. E o pessoal do Palmeiras está monitorando as redes sociais dos torcedores, tal, aquela coisa toda. Para ver a aceitação do que existe já uma 40% de rejeição da torcida. Essa é a informação que eu tenho aqui. Ô, Domênico, mas vindo de graça, cara, não vale a pena pegar o jogador, mano? De graça, mano. Mesmo que for pra repassar daqui 6 meses, pô. É lógico. Pelo que eu tô vendo, Marcão. De graça é de graça. É lógico. Não, esse outra, o Domênico. O Santos não recebe. Porque nada. O Lucas Lima termina o contrato dele quando? Que termina? Acho que no meio do ano que vem, não é? Ele já pode assinar em janeiro, em dezembro. Então peraí. Então é o seguinte, deve estar conversando com o Santos a fim de dar cala-boca. Pelo que eu tô vendo aqui. Um dinheirinho aí. Pelo que eu tô vendo aqui. Pra compensar. Você vê 40, eu pensei que fosse maior a rejeição, mas 40% dos torcedores, então significa que 60 maioria, querem. Sim. Entendeu? E olha, a maioria vai com as outras, vai mudar de opinião, tá vendo? Já mudou já. O torcedor, mas gente, ele não tem orgulho, ele quer bom jogador. Então presta atenção. Tá com a camisa do Lucas Lima. Eu não vou mudar minha opinião. Eu acho que o Lucas Lima falou bobagem pra cacete. Eu vou dizer uma coisa pra você. Fui um dos primeiros caras que falou aqui do Lucas Lima quando o Palmeiras estava jogando na segunda divisão e o Lucas Lima era, se não me engano, era do Sport. Era do Sport. Sim. O Palmeiras jogou um jogo contra o Sport, o Marcão, e ele jogou muito aquele jogo. Muito, muito, muito. Eu falei aqui no dia seguinte, falei assim, ganhamos do Sport e tal, mas o Palmeiras tem um jogador de Sport aí que já algum time pega esse cara. Ele é meio campista, o nome dele é Lucas Lima. Falei aqui. 2013 foi. E agora? E falei, já ele deve vir, se não vier, o Palmeiras podia ir atrás dele. É bom jogador, é muito bom jogador. Claro, jogando no Sport é uma coisa, jogando num time de camisa é outra coisa. E aí passou um tempinho, o Santos foi lá e negociou com o cara. Sim. O Santos comprou o passe do Lucas Lima, e o Lucas Lima, a gente pode falar o que for, e o torcedor do Palmeiras, eu, por exemplo, eu não gosto, porque ele falou muita bobagem com relação ao clássico Palmeiras-Santos, que tomou uma proporção até maior, porque o Palmeiras e o Santos disputaram final de Campeonato Paulista, disputaram semifinal de Paulista, disputaram final de Copa do Brasil, enfim. E aí teve bobagens faladas quente, em, né, mídias aí do Lucas Lima. Teve Ricardo, bobagens, né, que os falou jogadores groselha. Do Palmeiras também falavam groselha pra ele. Ricardo então, Oliveira. Tomou a proporção, né? Mas aí, até aí que vai se fazer. Aí, acontece, o... né? Ô, Carla. Oi. Pega o seguinte, a Leiloca, mas não, a verdade a Leiloca é não gosta do Domênico. Ela vai ligar pra você perguntando a tua opinião. Não, mas a verdade... Ela vai dizer contrato ou não contrato? Você determina o quê? Eu contrataria. Contrataria chupa Domênico também. Não, graça, quase. Não, eu vou falar. Só um minuto, mas não chupa Domênico, não. Vamos chupar Domênico. Se o cara vier de graça, velho. Sim. Até eu falo, pode trazer. Mas, olha, depois a gente repassa e ganha grana em cima das costas dos trouxas aí. Compensa o Borja. Compensa o valor que foi o maior da história e acabou. Ou então, ô Domênico, contrata ele e já põe pra treinar em separado. Logo no primeiro dia. É isso, tá louco? Logo no primeiro dia, de castigo. Pra aprender. É isso aí. Também, também. Ó. Esse é o estádio 97. Esse é o estádio 97, tá? Que você pode participar através das cornetadas no 94-353-0150. Quem ligar aqui e falar todo dia, dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. E tem torcida estádio 97. São Paulino que entrar no ar e falar: eu quero ir na torcida estádio 97. Ganha vaga, opa, clássico. Aí sim, hein. Não tem ingresso pra vender. Só aqui você pode arrumar. Só aqui, você que é mortal igual nós, só aqui. Liga aí, 32847097, entrou no ar, São Paulino que falar. Eu quero ir na torcida estádio 97, você vai ver o clássico de domingo, sim, no Camarote Único, que bom. É show de bola, né, Marcão? Bom, show. É gostoso o Camarote Único, muito, né, nossa, cara? Nossa, sensacional, bom, cara, sensacional. Confortável, tem comida, tem bebida. Mano, é firmeza. Oh, atendimento, intervalo, nota 10. É louco. No intervalo tem risoto, velho. Nossa, show de bola. Delícia, velho. E esse jogo aí, como é 11 horas da manhã, nós já vai naquela larica, né, mano? Ah, pô. Vai com tudo, né? Agora já chega com aquela fome direto, de, né? Vamos lá. Cinco mendigo. Dá mais nota, né, cara? Fazer um questionamento aos senhores. Em relação ao jogo de hoje. Quem é que se classifica? Mano, começa com você. Botafogo e Grêmio. Grêmio e Botafogo. Ai, caramba. Olha, Domênico, a campanha do Botafogo até aqui na Libertadores, ela tá muito boa. O Botafogo já eliminou 5 campeões. O Botafogo já bateu em todo mundo. Já chegou, todo mundo desacreditou, né, do Botafogo. O Botafogo tá aí, sobrevivendo. Né? O Botafogo tá parecendo o soldado do Ryan. Quando você acha que ele vai morrer, ele sobrevive. Mas eu ainda acho que o Grêmio passa hoje. Boa, mano. Foi 0-0. Primeiro foi. Jogo aqui no Engenhão foi 0-0. Luan joga. Joga. É dúvida ainda. Joga. Ainda é dúvida. É acho dúvida. Que joga. Jeromel, acho que vai. Deve jogar. E aí, Sombra? Olha. Crava. O Renato Gaúcho, ele é tão falastrão. Você foi bom de palpite semana passada. Você cravou Cruzeiro e Cravei Cruzeiro e Flamengo. É, você cravou lá na rede social que eu vi. É. Acho que você foi o único que acertou aquele troço ali. Eu vou te falar um negócio. Eu acho que assim. Mas o Grêmio é tão bom, mas ia passar pelo Cruzeiro, e ia, nossa, e tudo isso. E falando, e fala, vai ser eliminado pelo Botafogo. Não. Sim. É mesmo, é? 0-0, né, o jogo da Liga. 0-0 é pênalti. 1-1 é Botafogo. Sim. Eu vou te falar, eu acredito no Botafogo e acredito no Santos. 2-0. Vocês vão se vamos reeditar vamos clássico típico dos anos 60, Santos e Botafogo. Ou a final do Brasileiro de 95. Você, Carlinha. Olha, pelos últimos jogos aí eu também vou no Botafogo, viu? 2-1 Botafogo. Pra de canseira então. Pros times aí. Não, 2-1 não, 3-0. 2-2 o Mano 1. É, o Mano falou que passa. Mas calma, eu. Calma, eu vindo. Eu, calma. Como sou um cara imparcial. Olha lá. Imparcial? A calça do Botafogo. Um cara imparcial, que acho que passa o Botafogo. Tá Botafogo? Ele tá com short. Vai ser 0-0. Vai ser 0-0. Pênalti. O Vieira de novo vai encher a fralda nos pênaltis. Não. Motinha, 3-1 Botafogo. Pô, Botafogo, velho. 4-1 Botafogo? Sem camisa. Aqui. E você, Dodô? Eu ia cravar o Grêmio, mas eu tô meio em dúvida. Sabe por quê? Você ficou assustado. Não. E eu falei pro Vieira tão borrado. Falei pro Vieira fora do ar aqui. Eu acho que o Grêmio perdeu. Fez uma cagada. Porque é o seguinte, você tá disputando competições importantes, você perde um dos principais jogadores, que era o Pedro Rocha. Você vende o cara. É. O cara é um baita jogador. Mas o Grêmio vendeu. Né, se desfez. Ah, mas o que vai fazer? Espera um pouco, pô. Quisi, tá disputando o semifinal. Libertadores, cara. Porque você foi zagueiro do colégio também. E faz falta, hein, pro Grêmio. Faz falta, bastante falta. Tanto faz que você tá vendo aí o que tá acontecendo. Baita jogador, Pedro Rocha. Eu acho difícil hoje o jogo pra cravar um a seco, mas... Eu vou cravar Grêmio, vai. Boa, Domênico. Ah, ficou com pena, mas eu tô muito em dúvida, muito em dúvida. Jair Ventura vai meter uma retranca. Olha, a cara do Vieira, gente. Vai cravar Grêmio. Ó, eu só tenho uma pega a cara de borrão do Vieira. O Vieira tá com uma cara de bobão. Sérgio Louco, chega aí. Porque eu ainda acho que fica River, Plate e Grêmio. Louco. Mas você fala assim, mas o River perdeu de 3. O River tomou 3. O River vai reverter. Vai nada. Eu acho, mano. Vai nada. Louco. Foca, fecha no nosso Léo Marinho aí. Fecha no Léo Marinho. Ô, louco, deixa eu só te falar uma coisa aqui, ó. Presta bem atenção que eu vou te falar. Espinha horrorosa. Nós estamos falando, presta atenção. Passa saliva, de duas Libertadores. Presta atenção. E em campo nós temos duas Libertadores, 5 Copas do Brasil, E daí? Um Mundial, todos do Grêmio. Série B. Série B, o Botafogo tem 300. Então eu vou falar um negócio pra você. Camisa pesa, amigão, e o Imortal vai passar a máquina. Vem cá. Você falou quanto que tinha na vila hoje? Quantos vão ter? 11 mil. 11 mil. 55 mil ingressos já vendidos, obrigado. Mas ver qual é que vai ser. Se então. O Grêmio foi eliminado hoje em casa, amanhã vai estar à venda no site do Grêmio já a nova camisa 2018, a versão colete, porque não tem mais camisa. Aqui no Mano vai ser um abadá. A camisa do Grêmio é um saco plástico. É, pesa mais que um saquinho de feira. O Marcão, um abadá? É um abadá, mas. É ridículo, velho. Não tem camisa, negócio, não tem camisa. O time sem camisa tá em segundo lugar no brasileiro e ninguém chega. Os com camisa estão tudo no Z4. O segundo é o primeiro dos últimos. O segundo é o primeiro dos últimos, meu amigo. Vai ficar igual o São Paulo, vai ganhar nada. Vai ganhar nada. A gente se salva e os caras também não ganham nada. Vamos lá, 3284-7097. Vamos aos ouvintes. Oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E oferecimento de ESEG, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Toca Asdrubal! Pro Rio de Janeiro, mano, continua indo. Ah, é pro inferno. No Rio de Janeiro, mano, continua. Vai vivendo. No Rio de Janeiro, mano, grude o braço. Alô, alô, meu Romero, com você é o caso. Alô, torcida do Puleiro, aquele abraço. Caramba, alô, torcida do Puleiro. De Catal. Alô, torcida do Puleiro. Alô, fala. Olha, quem fala? Alô, é Jefferson. Jefferson. Ei, Dudu. Opa, e aí, irmão, tudo bem? Beleza, Dudu. Jefferson do quê? É Jefferson Lima. Só isso? Só isso. Ah, então vem lá, quase. Ó, é parente, hein, Domênico? Cadê o RG pra fazer a brincadeira lá? RG tá aí. Hoje eu pareci uma direita, eu te dou uma lima, hein? Dou uma lima. Boa. Tá certo. Ô, meu velho. Eu quero participar do quê? Da torcida Estádio 97. Ah, ah mas tem uma frase muito especial, né? A frase chave aí. Qual que é? Isso. Me ajuda aí, mano. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Boa! Eu sonhei! Putz, cara, não acredito que eu tô falando com vocês, mano. Caralho! O cara tá te chamando de asno aí do lado. Eu sonhei, Marcão. Diga. Não, é que eu tô na ETEC de Pinheiros, aí tem uma pá de moleque aqui. Ô, cara! É, na escola técnica estadual aqui. ETEC. Ô, Marcão. Diga. Eu sonhei hoje, eu falei assim, puta, que cada São Paulino que participasse hoje do programa ia ser um gol pro São Paulo. É mesmo? Começamos então, hein? É só um sonho mesmo. Isso é um sonho. Vai que se realiza, cara. Vamos pro próximo vídeo. Carla, você acredita que sonhos podem se realizar? Ah, mas com certeza. É um aviso, gente. É aviso, olha aí. Boa, Carlinha. Boa. Aí, Carlinha. É nóis, cara. Você que é imparcial, cara. Você que é palmeirense, tá fora do clássico. Você vai torcer pra quem no domingo? Pro São Paulo, que eu tenho certeza que ela vai torcer pelo São Paulo. Pra quem, Carlinha? Olha, gente, é difícil, viu? Eu tô torcendo pro meu Palmeiras ganhando o Fluminense. Não, mas Corinthians e São Paulo. Vai. Ah, não, eu sou imparcial, não empate. Posso. Imparcial, vocês têm que torcer pra nós, empate, pô. Empate é legal. Estão correndo atrás dos caras, vocês têm que torcer pra vocês. Empate. Ô, mano, Carla, imagina esses caras na Série B. Ih, Série B, seria rapaz. Bom, viu? Seria bom. Imagina esses caras aí jogando contra o CRB. O Sombra falando, então, agora é um jogo difícil, vamos pegar o CRB o final de semana. Imagina a cara de taxa desses caras. Então, você mas só falou que não é imagina, porque não vai acontecer. Você me falou que não é difícil, mano. Fala aí, Jefferson. Jefferson, enquadra o mano. Vai, Jefferson. A questão não é dificuldade. Pega a galinha, pega. Pera só um minuto. Fala, Bambi. Não falou a idade. Qual a idade? 3.1. 3.1. E o, qual bairro? Eu moro lá no Jardim Vista Alegre, cara. Vista Alegre? Isso. Tá certo. Tá bom. Que é a região do Cachoeirinha, Brasilândia. Boa. Boa, garoto. Só tem São Paulino aí, Jefferson. É, é forte, isso torcida forte aí. É. Mas o então, fala, Jefferson. O Mano é um cara que, ó, ele tem que dar os parabéns. Ele saiu aí do estúdio, mas o moleque é muito bom, meu. Ele representa bem. Ele parece ser imparcial na TV, cara. Parece, mas eu sou. Nada. Posso falar, o Mano vai entrar a força do querer, porque a Bibi vai sumir. Vou colocar a peruca nele. Mas, ô Jefferson, eu sou imparcial, velho. Que o pessoal aí dá uma conotação de que eu não seja, mas eu sou. Não, você é muito bom. Um beijo faz falta aí também. Apesar de ser chato, mas ele faz falta. Tá voltando. É uma mala. Apesar de mala. Mas obrigado, cara. Mano. Se ele não desse PT na mesa que ele levou pro Rio de Janeiro lá, já estaria no ar, viu, Jefferson? É, porque o ser humano, homem, o Deus criou o homem e o Benjamin. É verdade. Né? E ele não sabe mexer pra na quem acha na tomada, que o Mota é burro, não conhece o Benjamin. Não. A gente tá quase mandando o Mota pro Rio de Janeiro pra ele instalar a mesa pro Benja, pra você ter uma ideia de como quase, o Benjamin é um jagunço. Mas é uma besta mesmo, né? Nossa. Mas o Jefferson... Nunca vi Oi. Nada igual, viu? Jefferson, a gente vem debatendo aí uma dúvida, né? O Cueva entrou bem na última partida. Sim. E o Jusilei volta. Como escalar esse meio de campo de São Paulo? Então, eu assim, não tem como você falar que o cara não joga bem. E o time mudou a cara no segundo tempo. Eu começaria com ele mesmo. Mas assim, talvez eu não colocasse o Jusilei. Eu entraria com ele e o Lucas Fernandes, porque o moleque ele tá embalando, cara. O Marcão, o Mano Cover, sim, a versão sim. muito melhorada do Mano. É, inclusive boa contratação. Excelente boa, contratação. Ótima. Excelente. Ontem eu tava saindo da padaria, o rapaz chegou e falou, mas excelente contratação, Mano. É verdade. Vamos ganhar domingo e o Mano Cover é demais. Muito obrigado. É verdade. Sensacional. É, Mano Cover é monstro. Mano Cover é um monstro. Mas não, é mesmo, mas não monstro com, dele. Mas não monstro a como Carla, o Domênico. Tá tem cara de não, na verdade, os dois são monstros, né? Os dois são monstros. Os dois são obrigado, monstros. Valeu. Muito obrigado. Bom, Ô, mano, pena que eu não tô aí, senão te daria um abraço, velho. Ah, um beijo, né? Vocês são mas pronto, os dois são monstros, acabou. Ai, caso. Ai, os dois são monstros. Família, vai, se beijo com frequência, não. Mas Marcão. O Mano Cover, ontem ele destacou bem. Se você jogar com o Hernanes, com o Eva. Fica meio time de videogame. Você pode diminuir um pouco o poder de marcação, sim. né? É. Precisa ver, o forte do Corinthians, apesar de ser o contra-ataque, mas é o meio de campo. Eles costumam roubar muita bola. Eles costumam roubar muita bola. E saída pela lateral. Sim. Então, isso é perigoso. Só que daí o Marcos Guilherme, o problema é que eu não, a gente Guilherme. Não sabe do Michael Suell, né, meu? Porque se soubesse do Michael Suell, que a gente não sabe, essa diretoria incompetente que a gente tem, né? É. Se a gente contrata um cara machucado, a gente não... Mas ele seria um outro cara pra correr pela lateral e marcaria. Pelo menos esses laterais que avançam bem do Corinthians, né? É, mas pelo visto, acho que contrataram um cara que não tem pulmão. Veio sem joelho. Não e joga. Assumiu, né? Isso. Você não ouve mais falar. É verdade. O cara assumiu. Você não ouve mais falar. Deve estar na fila do transporte. Não ouve falar. Ele já tá no INSS. Falando em não ouvir falar... Ô, Sombra. É igual aquele menino, o Shailon, cara. Eu não entendo como ele põe o Tomás, mas não põe o menino Shailon. O Tomás. O que o Tomás ajuda? Ele acha que o Shailon tá cru. Mas muitas vezes que o Shailon entrou, também não fez nada, hein? É. Mas ele é muito novo, né, cara? Ele ainda pode, sei lá, mostrar alguma coisa. Eu, pelo menos na base, quando eu vi ele, pô, o moleque, ele é bom, cara. Ele joga com as duas pernas, hein? Mas talvez, ô Jefferson... Ele joga com as duas pernas, né? Talvez o Dorival tenha... Não, jogar com as duas pernas é muito bom. Mas tem jogador que não joga, viu? Não, no primeiro era Paralimpíada. Não, o cara fala, você fala assim, pelo menos um toque, igual o Hernanes, né, meu? O Hernanes é um cara que é ambidestro, o cara faz A é diferença bom demais. Total. Mas é raro o cara salvou a gente, hein? É raro o jogador que sabe atuar com os dois. Com os dois. Chutar bem com os dois pés. É raro. Mas ainda com relação ao Shailon ou Jefferson? Ah, oi? Pode falar, Marcão. Ainda com relação ao Shailon, talvez o Dorival esteja segurando ele um pouco. É, pra não expor muito o moleque, porque como você falou, ele é novo, cara. Você coloca o moleque na situação que o São Paulo tá hoje, aí o moleque erra dois passos, aí a torcida quer. Isso também, né? Você entendeu? Tem que acalhar aos poucos, né, Marcão? No último jogo, aí coloca 10 minutos. A hora que começar a engrenar, ganhar uma série de jogos. É que jogos, a gente não tava ganhando jogos pra colocar o moleque, né? No último jogo lá em Vitória, o Dorival relacionou um garoto que nunca tinha sido relacionado, o Paulinho Boia. Eu vi isso também. Paulinho Ótimo Boia. Nome. Ótimo nome. Mas quando subir vai virar só Paulinho, pode ter certeza. Boia é legal pra caramba. Véio. Paulinho Boia. Paulinho. Isso aí não é nome de jogador, hein, velho? É legal, velho. O que tá faltando pra esse moleque é um empresário pra poder dar o um norte na carreira dele, mano. Ah, o legal é Matheus Henrique. Não, não entendi o Dorival ter relacionado. Maurício Borges. Eu entendi o Dorival ter relacionado. Modelo. Leonardo Silva. Eu entendi o Dorival ter relacionado o Paulinho Boia lá, porque ele não queria que São Paulo afundasse, entendeu? Ah, é, boa, ó. Nossa, mano. Desenterramos o RG aqui agora, galera. Momento. Momento RG número 2. Cadê o momento foi farrão, hein? Só pode ser isso. Ô, Jefferson, deixa o seu palpite então, cara. Olha, cara, eu acho que vai ser 2x0 tricolor. Boa, Jefferson. 2x0. 2x0. Olha. É cedo, você e tem que... E se duvidar, um gol contra, viu? Porque... Nossa, gol contra de mão, né? Nossa, gol contra de mão pra voltar, né? Gol contra de mão do castigo, jogo. Castigo, né? Já pensou, cara? Ele vai compensar. Jefferson, presta atenção. Você, no domingo, tem que estar até 8h30 da manhã... Olha aí, Jeff. Até. Na rua Curumins... Curumins, não é um Curumins só, são vários. Curumins, número 5. Rua Curumins, número 5, tá anotado. Lá tem um bar, e do bar sai o transfer pro jogo, pro camarote único, tá bom? Tá já bom. Sai da balada e vai direto. É. Vai virar, é isso mesmo. Você vai sair saindo de casa, hein? Olha lá, hein? Não vai perder essa boiada, hein? Vai perder essa boiada, hein, Jeff? Mas é só pra mim, né? Minha esposa, infelizmente, não pode ir. Não, deixa ela dormindo, velho. Não, vai só você vai ver. Eu preciso mandar um amo ela. E outra, ô, Jefferson, tem mulher bonita no estádio. Tem mulher bonita no estádio. Vem camarote, né? Ela vai ficar de olho na TV. Vai, mas de longe. Você tem cara de transarino, não vai, não. E as câmeras de longe, só pega ficar parecendo tudo formiguinhas. Como formiguinha. A tua mulher sabe com que ela casou, velho. Sabe que você é um puta do canal, sabe? Você não vale nada, velho. Pode eu chegar em casa e vai falar isso, a mulher dele fala: vai não. Pode ir, você vai se dar bem. Pode ligar lá falando que você não vai. Sempre tem uma perdida no estádio, 11 horas, ela chegou na balada. Mas se chegou na balada. Mas se separar, tem muito a perder? Não, eu vou falar em casa. Não tem nada a perder. Que o jogo é às 8 da noite. Aí eu saio às 8 da manhã. Você ama muito a sua mulher, ô Jeff? Amo muito. Da série Vieira Palmandado. Não, da série não. Palmandado tá no Rio de Janeiro ali, ó. Que conquistou, cara? Humano é Palmandado, né, cara? Com certeza. Humano eu não, filhão. Toda noite pra entrar na cela. Eu não, filhão. Marcão, que o Marcão é... Mas é moleque zica, mano. A minha mina, filhão, no aniversário dela, eu dei logo um livro pra ela ler a biografia, pra ela se ligar qual é que era, mano. Qual era o livro? Maria da Penha, mano. Biografia da Maria da Penha, mano. Eu falei, ó, se liga. Você deu um livro pra ela ensinando como cuidar do marido, como mandar no marido. Aonde? Ó, pau mandado aí, Jefferson, aqui nesse programa, é o Vieira. Não, senhor. O Vieira abdicou de usar cueca depois que ele casou. Mas não vale que o Vieira é gaúcho e é casado com um homem, cara. Não. Vieira é trans. Lembrando que a gente não tem que ter esse tipo de preconceito em relação ao Vieira. Não, de jeito nenhum. De forma alguma. Vieira tá é um bom doente, comentarista. Não. Obrigado, Jeff. Carla, você sentiu um romantismo do nosso ouvinte? Beijo, Gato. O romantismo dele, poxa. Sentiu? Olha, fiel ali. Ele falou que ama a esposa, acho que tá com, eu acho que ele tá com medo dela. Você tá com medo dela? Ah. Não, de forma alguma. Tá com, não? É que ela sempre, toda vez que eu vou no Morumbi, ela vai comigo. Ah. É, mas dessa vez não vai. Não tem problema. Não vai. Mas dessa vez não vai. Carla, você tem namorado, Carla? Eu namorava, não namoro mais. Você solteira? Você veio com aquele papinho pra ele, vamos dar um tempo, preciso pensar melhor na relação. Pior que não. Foi ele? aconteceu um imprevisto e ele faleceu. Nossa! Valeu, hein, Sombra? Nossa! Viúva negra, hein? Você tem um feeling, hein? Nossa! Mas faz tempo isso, Carla? Hã? Faz tempo? Foi no começo do ano. Ah, tá. Ah, tudo bem, parou por aí, cara, né? Vamos, claro, não precisa ir mais, segue o jogo. Ô, nossa! Ô, Jefferson! Sombra, a Sombra agora teve uma delicadeza. Ah, ué, vamos fazer o quê? Ah, meu povo, peraí. Podia saber, né? É que eu vou saber como. Ela preenche uma ficha quando chega aqui. Deixa assim, segue o jogo. Ô Jefferson, falando nisso, a gente tava falando de mulher no estádio. Vocês viram aquele vídeo no WhatsApp lá no jogo do Botafogo, cara? Não? Não. Mandei no grupo pra vocês. Ah, eu vi. Não vi. Bacana, não vi. Hein, Marcão? Ah, o cara foi e cegou. É, a melhor torcida do Botafogo. Tava tão legal o jogo, hein, Marcão? E ô, Marcão, isso vai acontecer de novo hoje lá no Sul. Vai, só que vai ser o gremista que vai entrar hoje lá no banheiro junto. Vai. Segue na posição da mulher. Só quem viu sabe o que eu tô falando. Vai ficar na posição da mulher. Só quem viu sabe, né, Marcão? Vai ter a poltrona 26 de novo. Ah, vai ter. O cara a falou poltrona, Vieira, qual que é o número da poltrona lá, Vieira? Qual que é o trovão azul 36, lá? 36. Então, hoje vai ter poltrona 36 geral dentro do estádio. Aos jogadores de 2004, inclusive o Michel Bastos e Felipe Melo. Um abraço. Nossa, o Jefferson. Michel Bastos é brincadeira, Felipe, né, Melo, viu? Felipe Melo tava O Felipe Melo não, ele foi contactado pelo São Paulo, acho que o Mano pode falar sobre isso. E ele não quis, e ele negociou com o Palmeiras. Quem sabe se ele estivesse no São Paulo, podia ter sido diferente o destino dele. Ou não, né? O pior. Vou falar, velho. Dê graças a Deus que ele não foi, viu? É. A gente podia estar pior hoje. A males que vem pro bem. Ó, por que vocês não levaram, hein? Por quê? Não, cara, vocês pagaram três vezes mais. Três vezes mais. É, isso é verdade. Ô Jefferson, um abraço pra você, bom jogo no domingo. Abraço, Sombra, valeu, brigadão. Valeu, um abraço pra todo mundo aí. Falou, Jeff. Nessa hora que às vezes a gente tem que falar, às vezes dinheiro não é tudo, né? Não é nada, você tá vendo? Muito bem, esse é o Estádio 97 da Energia 97. Temos agora o resumo das manchetes. Opa. Resumo das manchetes. Lá vem o pai. Será que o pai de Santos vem? Santos na Vila, 21:45, Barcelona, tem que empatar. 0-0, classifica. Tá aqui, ó, Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo e David Braz. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Ixi, acabou a bateria do meu telefone bem na hora. Então, ó, Elano, o Léo na esquerda, Paulinho, Diego, na frente, Madison. E o atacante Nilson, aquele que perdeu o gol na final contra acabou a bateria aqui, desculpa, foi mal, hein. São Paulo é domingão, hein? Eu acho que vai ser uma festa bonita. Pelo menos no começo do jogo. Cueva deve ficar com a vaga mesmo no meio-campo. Ele que sapecou no passado Corinthians. Sapeca. Vão apostar no retrospecto do Dorival. Ele deve ser titular. Scream for me, Corinthians! Contra o Racing, também 21:45, lá no El Cilindro. Cuidado pra não sentar lá, hein? Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Marcial, Gabriel, Camacho e Jadson, Marquinhos, Gabriel, Romero e... Jô. O jogo falou que hoje vai jogar com as mãos atadas para não ter problema. Teve rachão, hein? Felipe Melo fez 2 gols. Felipe Melo é o rei do rachão, viu? Ele racha o grupo mesmo. Ninguém tá conseguindo segurar o cara, meu. Mas isso aí, o jogo é contra o Flu no final de semana. Opa, cheguei aqui, ó. Vamos lá. Botafogo e Grêmio. Ah, o Vieira. Estrela solitária. Racing, Corinthians. Meu Botafogo. Racing. Da mãe. Racing. Brasil. Racing é Brasil. Santos e Barcelona. Santos. É, não, tô de Brinks. Barcelona. Ih, Paulinho. Sério? Olha tô só. De Brinks, nossa, tô de Brinks. Ai, ai, ai, ai. Então, nossa, segundo o seu pai, você é Botafogo. Falou, nunca errou. Botafogo, Barcelona. Barcelona e Racing. Racing Brasil. Racing Brasil. Mas você pra você, Soma. Se forem esses resultados, teremos um programa muito bacana. Vai ter sensacional. Um programa sensacional. Ele vai errar só o Racing, ele vai acertar só o Racing. O Santos que não vai ter o Lucas Lima, mas eu estava vendo aqui no lance, em 22 partidas sob comando do Leverkusen, ele não pôde contar com o Lucas Lima em 4 ocasiões. 2 vezes o Santos venceu, 1 vez empatou e apenas 1 derrota, que foi a do sábado para o Botafogo. Você sabe que o Santos é o único invicto da Libertadores, né? Sim. E ele pode sair invicto da competição, você acredita? É. Sim. Porque se empatar 2x2. 2x2. 1x1 é pênalti. 1x1 pênalti também, é. Ah, também no pênalti. 2x2 da Barcelona. É. 1x1 é pênalti. E se perder nos pênaltis, ele não perdeu nenhum jogo e acaba saindo da competição. É. Legal o regulamento. Olha a estrela solitária. Ah, vai mas levar, fazer o quê, né? É. Já aconteceu, não foi a Suíça que foi eliminada de uma Copa do Mundo sem perder? Empatando, sei lá. Quero chamar a sua atenção, papo importante. Estamos falando com você, adolescente, que está aí no colegial, fazendo o segundo grau, né? Está pensando no seu futuro, preste muita atenção. Olha, tem muita faculdade para você fazer. São dezenas, centenas de opções. Aí você fala, gente do céu, como que eu vou escolher a certa? Você precisa conhecer muito bem os diferenciais e o desempenho das faculdades nas avaliações oficiais do MEC. Entenda bem por quê. A ESEG, que significa Escola Superior de Engenharia e Gestão, que tem a força do ensino do Grupo Etapa, a ESEG teve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. Boa. E ó, não é à toa, a ESEG tem um baita diferencial, cara. Você tem atendimento, tira dúvidas direto com os professores, né? Porque você fala com o professor, né? Naquele mundaréu de... É, mil aluno na sala! Não, o cara fica lá embaixo. Inclusive. Você tem orientação profissional, você tem simulação de processos seletivos. Lá na ESEG você tem laboratório de inovação tecnológica. Você tem um corpo docente onde todos os professores atuam já no mercado de trabalho. Isso ajuda a promover o networking, gente. Verdade. Todo esse suporte faz com que os alunos da ESEG tenham altos índices de empregabilidade e uma formação realmente muito forte. Então você que é pai, você que é mãe que está ouvindo esse recado, ou você que é aluno e está em dúvida, indique a ESEG, fale com seu filho sobre a ESEG. Inscreva-se já no vestibular 2018. Vai lá no site eseg.edu.br ou utilize a sua nota do Enem. E são cursos fantásticos, hein? Administração, Engenharia de Produção, Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Engenharia de Computação. Fechou? É isso. Boa. Aí, ESEG, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Estádio 97. É isso aí, Estádio 97, da Energia 97. Tem cornetada? Tem. Cadê a cornetada? Tá, tem, já tem a primeira aqui, cornetada. Rapaziada, só eu ouvi o mano falando que tá pagando o estádio a duras penas. É muito galinha mesmo, né? É muito Corinthians galinha. Abraço, Vinícius Santander. Boa, essa boa. Senhora que deitada. Ó, essa já tá valendo vaga de estrelinha. Pra mim já ganhou. Fraca, essa aí tá valendo vaga de estrelinha. Essa aí tá. A Carla gostou, mano. Você gostou, Carla? É. Muito bom. Por você, esse seria estranho no ninho. Deixa eu catar você também, Carla. Daqui a pouco tem mais. Tá, mas peraí, fraco, hein? Você fala que uma mensagem ridícula dessa daí não, vai... Ridícula, vai não. Não, o cara alertou com uma coisa que você falou, velho. É, tá de brincadeira. O cara tava atento a pena que eu quis dizer é que seria algo difícil. O choro é livre, agora, por exemplo, pena, limão, pena, combina. Pena, com aquele negócio de galinha, eu só posso falar da prima dele. Lembrando, hein, a melhor cornetada hoje vai dar vaga de estranho no ninho. Tem mais cornetada aí? É mesmo? Sim. É, mais cornetadas, oferecimento de Nissan, façam test drive, porque quem testa compra Nissan. Também extra, futebol pede cerveja, Mistel geladinha, futebol pede extra gol, beba com moderação. Milan, Barcelona, Liverpool, todos eu vi. Mundial Libertadores, eu sou tri. Não, mas tá copiando a outra, velho. Uma Libertadores, dois mundiais, explica aí. Ah, pelo amor de Deus. Mundial Libertadores, eu sou tri. Galera, cara, o chacal. Pô, mas chacal o cara copiou. Copiou do outro. Copiou o chacal nele. Mas... chacal nesse desgraça aí. Ah, chacal. Ah, aqui, ó. Posso falar uma coisa? Olha, seja criativo. Um cara mandou uma musiquinha dos Beatles, por exemplo. Véio, faça uma outra, sei lá, do Tim Maia. Mas essa faça uma outra. outra cor. Ah, não, a letra foi boa. Você passou ontem, hein? A letra foi boa. O problema é que copiou o cara de mal. Que o cara a gente já gongou o nego. A letra é fantástica. A melhor do planeta. Mas, ô Domênico, é que a música é tão boa, cara. A referência do Tri Mundial, do Tri da Libertadores, cara. Todo mundo quer cantar, você entendeu? Não é um plágio. Não é um plágio. Desculpa, é osmose, Marcão, que se chama. Desculpa, você ficou sozinho nessa aí, você e o São Paulo. Parabéns, Marcão. Assim, muito obrigado, parabéns, Marcão. Muito obrigado, muito obrigado. Belo argumento. Você e o São Paulo, porque belo argumento. É ruim. Nada comparado com o Série B. Série B. Foi um negócio sensacional do cara fez. Feito, isso é pra lógico. Nada comparado ao fala da Naba do jogo. Segue o jogo, sem falatório. E aí, galera do estádio, aqui é o Herô. Ô, Sobra, eu sou São Paulino. Liga pra mim, é proibido jogar no 4-4-2 hoje em dia? Porque se olhar o time de São Paulo, ele não tem jogadores que vão pro lado ali. Os que tinham foram vendidos. Então, joga no 4-4-2 ali, basicão. E pronto, vamos ver o que dá, meu. Mas você ficar martelando nesse 4-1-4-1, 4-2-3-1, essas coisas assim. Verdade, né? Tem uma coisa mesmo, é 4-1, 4-1, é volante de beirada, como diz o Ale Oliveira. Volante de beirada. São as táticas da moda, né? São as táticas da moda, né? HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O Estádio 97 também tem oferecimento de Nissan. Olha só, amigão, você sempre sonhou em ter um Nissan na sua garagem? Então marque na sua agenda. Nesse fim de semana tem o primeiro Feirão Nacional Nissan. Preparamos ofertas imperdíveis para você sair de Nissan 0 km. Nissan March 1.0 2018, o compacto com menor custo de manutenção, com preço de nota fiscal de fábrica. Ou, se você busca um SUV, o Nissan Kicks é a sua melhor opção. Ele é SUV mais desejado das ruas e agora é fabricado no Brasil. Ele vem com câmera 360 graus inteligente, painel multifuncional e muito mais. E ainda com taxa zero em 24 vezes. Isso mesmo que você ouviu. Nada, nada, nada, nada de juros. Mas é só nesse final de semana em toda a rede Nissan. E essa você não pode perder, hein? Passe numa concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra Nissan. É isso aí, amigão. Pela vida. Escolha o trânsito seguro, é Nissan! Agora é hora do momento sem parar, três ouvintes na sequência, sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa, ative onde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo, toca Asdrubal! Ah não, peraí. Pô, os caras estão sabotando isso aí. Muda. Tira isso aí. Sabotando. Chacal, essa é a melhor. Chacal, cadê o botão? Peraí, olha lá, cadê o botão? Olha lá. Sampaio Correia, Sanduí Guarani, São Paulo vai jogar Série B. A música é maravilhosa. Ah, pro inferno, você é a música. Paraná e Havaí, São Paulo vai jogar Série B. Vamos pra carinha agora, todo mundo. Série B, Série B. Série B. Olha o Marcão fazendo a dança. Vai jogar. O quê? Série B. Uma música bonita. Você viu o Marcão fazendo tipo balé? É bom vocês cantar essa porcaria até sexta-feira. Porque depois que não é dar jorrada no Corinthians no domingo, vocês vão ver. Aí, mano. É. Alô. Veremos na segunda-feira, ô trouxa. Vamos ver então, trouxa. Quem fala? Vamos ver então, trouxa. Mané. Alô. Quem fala? Ô, Domênico! Opa, quem fala? Beleza, meu camarada, consegui! Conseguiu, quem é? Edilson! Eu gosto de Edilson! Edilson, quem é Edilson? Edilson Afonso Borges! Família Borges! Família Borges! Situada a família Borges! A família Borges manda na Vila Maria! Quantos anos você tem, meu velho? Eu tenho 49. 4.9. E o bairro que você mora qual é? Bola de 68. É Vila das Mercês. Vila das Mercês. E o time? É Verdão. Verdão, é nóis. É nóis, Domênico. Pra nós, irmão. É Verdão. Deixa o Gilson. Olha o Domênico, falou fora do ar. Falou fora do ar. É. Carlinha, fala com ele. Daqui a pouco, o palhacinho ao vivo no estádio 97. Boa. Com a piada do 13º andar. Meu Deus, é ruim demais. Ô, Edilson. Oi. Tudo bom? Tudo bem com você? Tudo certinho. Deixa eu te falar aí. Certo. Qual o placar que você acha pra nós aí no domingão? É domingo lá no Rio, 3x0. 3x0. Deixa ele achar qual o problema dele. Não pode? Ei, por quê? Não pode ser 3x0? Mas é Palmeiras Fluminense, quem? Fluminense é, nossa, um espetáculo de time. Mas é um jogo. Mas é onde? Todo. Lá. No Maraca. Mas é difícil. Não, mas dá pra ganhar. Probabilidade de ganhar. Dá pra ganhar, tá, dá pra empatar e pra perder. Da arena. Ah. E tá ganhando bastante fora, sim, da arena. Sim. A gente. É 3x0, 3x0. É isso aí. Os três gols do Borja. Puxa, que... aí vai ser de bom. Aí você vai ganhar. Aí, aí eu digo pra você. É o fanfarrão, hein, velho. O Borja que ontem no treino. Ontem no treino, largou o treino, ficou bravo, porque o Thiago Santos tava chamando a atenção dele, falando, ô, você tem que marcar, tem que marcar. Deu xilique. Deu xilique, saiu, sentou no cantinho, falando, não brinco mais. Sentou no meio fio, falando, não brinco mais. Mentira. É. Não, mas é pra chamar a atenção dele, é só pra deixar vocês contentes aí. Não, mas depois, não, mas a notícia é velha, e ontem mesmo falamos que tava tudo certo, saíram abraçados no final. Sim. Essa mágoa, os caras não esquecem nada, também. Esses antes, eu vou dizer uma coisa. Impressionante. Impressionante. Até saiu no lance hoje, que se acertaram lá, tudo acho certo. Que igual o Neymar e o Cavani. É, igualzinho. É coisa pra imprensa. Ô, você viu o Neymar que prego, velho, pra não usar um outro termo? Não. Ele parou de seguir o Cavani no Instagram. que ridículo. É verdade, Neymar, mano, que ele pediu pra ser vendido. Fala o Cavani aí, meu. Não, aí eu já acho que é lenda. É, fala, velho. Essa foi uma informação aí que foi postada no jornal. Fala, meu. Pô, vocês são aí que todo mundo fala aí pagar, vocês são os melhores, tá? Obrigado. Mas eu vou te falar uma coisa, meu. O mano, ele é muito gente fina. Valeu. Eu preciso falar pra vocês o seguinte, que Deus perdoa ele. Sabe por quê? Porque ele é artista, né, mano? Artista? Artista. É humorista, se quiser. É humorista, é isso? É personagem, né? Personagem! É tudo mentirinha, né? Tudo mentirinha. Como todas as concorrências aí tem a personagem, você viu, ó. Na Gazeta tem um fanfarrão lá que fala, 7x1! Tem uma cabeça de ovo na bandeirante também. Cabeça de ovo? Quem? Cabeça de ovo. Quem é o cabeça de ovo? É, tem o cabeça de ovo na bandeirante. Cabeça de ovo? Na bandeirante só deu o fanfarrão que apresenta um programa das 2 horas da tarde, acho que uma coisa assim, né? Nem sei. São tudo personagens, então cada rádio tem o seu personagem. E o Mano é um personagem? É. O Mano é personagem. Entendi. Sonado. É nosso ator global. Meu, pior é que não é, viu? Pessoa física, é Maurício Borges, né? Isso. Família, Maurício Borges, São Paulino, é isso que você quer dizer? É quase meu parente, né? Quase. Meu pai andou muito pro lado da Vila Maria. Rapaz do céu. Pô, será que a gente é irmão, cara? Bom, mas se não, então peraí, tem mais um irmão na parada. É, velho, vai ter que dividir a herança em 3, 4, né? Família Borges é família que faz, velho. Família que faz. Viu? Edilson, um abraço pra você. Você já falou, né? 3x0 Palmeiras, né? É. 3x0 Palmeiras. Então tá bom, amigo. Um abraço, obrigado pela audiência aqui no Momento Sem Parar. Eu te agradeço pra entrar os prêmios aí. Qual é os prêmios que tem pra mim aí, Sandra? Não entendi também. Qual os prêmios? Fala, meu velho, de novo. Não entendeu. Tá no vivo a voz, o Edilson. Os prêmios. Fala os então. Prêmios. Os prêmios. Os prêmios. Qual é a frase? Ih, rapaz. Todo dia, dia de quê? Todo dia tem a promoção McDonald's. Não. Tem a promoção McDonald's aqui, sim. Mas, olha, não é essa frase. É todo dia. Ó, vou falar uma vez. Presta atenção, tá bom? Tá ok. Não fique nervoso. Mas já ficando. Todo dia, dia de clássico no McDonald's. Puxa, eu me esqueci. Todo dia, dia de clássico no McDonald's. Aí, rapaz. Você ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? Garoto. Você vai pegar aqui na rádio com o seu irmão desconhecido aí. Falou. Tá bom? Valeu. Falou, cara. Valeu. Um abraço. Valeu. Abraço. Valeu. Vamos lá, segundo ouvinte, momento sem parar. Sem parar ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrubal! No Rio de Janeiro, mano, continua indo. De novo, no Rio de Janeiro, mano, vai vivendo. No Rio de Janeiro, Mário, grute o braço. Alô, alô, meu Romero, com você é o caso. Nossa. Alô, torcida do Pulinho, aquele abraço. Torcida do Pulinho, alô. Torcida do Pulinho. Alô, Dodô. Opa, quem fala? É Evin. Evin? Isso, consegui. Vira do Viva Voz. Viva Voz. Você tá no Viva Voz, amigo? Não, tô no fone. Mas bom dia. Fone. Tá um barulho desgraçado. Peraí, seu nome, como é que é? Erwin Zelis. Erwin. Ah, Erwin. Isso. Erwin o quê? Félix. E os esquilos? Félix. Ah, isso. É Arvin. É Alvin, não é Erwin. Mas foi bem, foi melhor tá que o velho. Tá, né? Foi bem. E me conta uma coisa, só isso? Só isso, Dodô. Quantos anos você tem? 39. 3.9. E o bairro? Ipiranga. Ipiranga. E o time? Isso. Coringão. Coringão. Ô Vieira, ô, como é mesmo aquela música lá? Ah, aquela música, qual que você tá falando, Marcão? Aquela assim, ó. Se o Jô meter a mão, aí sai gol do Timão. Se o Jô meter a mão, aí sai gol. O Jô vai meter a mão na bunda de vocês. Ah, juiz. Ô, Erwin. Fala aí, Dodô. É, agora é humano. Daqui a pouco temos Corinthians e Racing jogando aí, na Argentina, irmão. Cara. O primeiro jogo foi 1-1 jogando na Arena. Agora o Corinthians vai ter que reverter um placar que praticamente elimina o Corinthians. 0-0, tamo fora, hein, cara. É, mas eu acho que se jogar certinho lá na Argentina, que nem tava na pegada do primeiro turno, dá pra ganhar dos caras lá. Já foi, já era. Mas você tá ligando, cara, pra essa Copa Sul-Americana? Eita. Ah, vai. Ah, que cara, desculpinha, hein? Desculpinha, hein, mano. Se não tivesse jogando, eu tava responder, todo time júnior aí, ó. Mas eu sou a favor de habilitar esse torneio. Eu acho que a gente, por ser um time grande, tem que ganhar sim. É lógico. Tem que ir até onde dá. E vocês não então, têm cara, título, né? Mas aí analisando o Campeonato Brasileiro, o Corinthians ele voltou a abrir 10 pontos de vantagem pro segundo colocado, que hoje é o Grêmio. Mas o Corinthians tem um clássico no final de semana. E o Corinthians, ele tem um elenco, se a gente pode se colocar, o Corinthians tem um elenco enxuto. Você não acha que pelo número de partidas que ainda falta no Campeonato Brasileiro, não é melhor aí o Corinthians administrar bem essa vantagem que ele tem aí de 10 pontos aí e não correr riscos e ganhar o título? Ou você ainda é a favor de, mesmo assim, tentar dar um jeitinho, sacrifica um pouco os jogadores aí, sacrifica um pouco o elenco e corre atrás das duas competições? Você acha que dá pra correr atrás das duas? Eu acho que o cara ele tá fazendo certo, tá? Vai poupar aí, o foco é o brasileiro mesmo. Sim. Mas a gente tava com um esquema bem montado aí, se os jogadores estiverem correndo do jeito que estavam correndo o primeiro turno aí do brasileiro, a aplicação tática, acho que dá pra ganhar sim, ó. O time do Racing não é nada assim de... Tem gol, hein, fenomenal, mano? Opa, não. Tem gol. Vamos assim, quem? Já tem gol. Pô, mano, deixa eu falar um negócio pra você aqui. Flamengo 1, Chapecoense 0, gol do Cuejar, mano. Ah, esse aí tava na cara que ia ganhar, né? O Flamengo hoje é muito favorito. Tem um outro jogo favorito. Também, você já viu o Cuejar do Sapo? Ponte Esporte, né? Não tem hoje Ponte Esporte? Já deve estar rodando também. A ponte que trouxe de novo o Eduardo Batista. É. Que beleza, hein? Parabéns. Mas fala aí, Erwin, o que você queria falar? Então, parabéns aí. Eu vi você outro dia comentando do Luca, né, quando ele renovou. E eu ouço bastante gente falando que depois que ele renovou, ele parou de jogar bola. Mas a gente não pode esquecer que no começo de 2016, o Coringão fez aquele desmanche, né? Então ficou... No time que ele estava, ele entrou redondinho lá no final de 2015, né? Qualquer um entraria dar conta do recado, porque o time estava jogando redondinho. E aí, na hora que chegou o começo de 2016, que o Coringão fez esse desmanche... Redondinho. Aí se criou muita expectativa em cima dele e acho que ele não conseguiu corresponder mais. Então ele é ruim. Num time. Não, eu acho que. Ué. Não vou dizer que é um craque, mas. Eu daria uma segunda chance pra ele, se não, no ano que vem. Joga mais que o Romero. Não, mas o amigão, o Luca ele brigaria ali talvez pela posição junto com o Jô. O Luca, ele teria que jogar no Corinthians aí dentro do que ele se propõe a fazer ali, talvez na função de centroavante. Mas não sei, cara. O Luca, por mais que ele tenha tido também, concordo contigo, era mais fácil jogar com aqueles jogadores que saíram. Mas, por exemplo, eu não vejo diferença desse time aí que o Corinthians permaneceu depois da saída de todo mundo pra esse time que a Ponte tem hoje. Por mais que você tenha o Emerson Sheik lá, que é um jogador mas consagrado. Mudou a postura, né, mano? Mas o Luca, cara, ele meio que deu, não sei se meteu uma mala. Isso acontece não só com um jogador aí que vai, no caso do Luca, que a gente tá citando aqui, mas com qualquer jogador que vem de clube pequeno, quando vem pra um clube grande, começa a ganhar bem, o cara acha que tem um rei na barriga, velho. O cara acha, o cara dá aquela estufada no peito e o cara desanda. Mas eu espero, talvez se o Corinthians não conseguir fazer dinheiro com ele, que ele volte ano que vem. Todo mundo quer chegar num time grande, pra que chega num time grande, se acomoda, né? É estranho. Sim. Até. Pois é, o cara luta pra chegar. Quando chega, o cara acha que chegou no topo e pode deitar em berço esplêndido, tá errado. Quando chega no clube grande é pior ainda, porque aí o cara precisa matar um leão por dia e provar que ele tem condição de permanecer ali. Amigo, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Certo. Deixa eu falar um negócio rapidinho aí. Diga. Vocês podem responder depois no ar. Eu queria saber a opinião de vocês aí sobre esse a Lei Pelé aí, que eu acho que isso daí favoreceu muito os agentes de futebol. Esse pessoal aí não investe em nada nas categorias de base e acaba pegando aí a nata, né? Toda a molecada boa, eles já crescem os olhos, já não ajuda em nada na formação dos atletas. E chega lá oferecendo um mundo de fundos para a família e aí acaba ganhando dinheiro violento em cima da molecada aí. Então, queria saber a opinião de vocês sobre isso daí. Nós vamos falar muito depois, falou? Beleza, sim. Então. Tá bom? Valeu, cara. Falou, abraço. Valeu, Erwin. Domingão é 2-0 Coringão, hein? Tudo nosso, hein, mano? Vai, dois do Romero. Ó, grava aí, produção. Romero mete caixa domingo, hein? Vai, vamos ver. Grava aí, Bala. Grava aí, me cobra depois. Você não sabe nem andar, Diego. Se não for de mão, não faz. E aí eu quero ver a cara do Alê. Vamos lá, terceiro ouvinte, os 25% tricolor do Alê. Vão ficar tristes. Sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar, sua vida no seu tempo. Toca as Drubal. Eu não me engano, o mano couve chupa cano. Nossa. Dodô, encanador. Eu não me engano, o mano couve chupa cano. Nossa, alô. Pior que essa, só se ele fizesse aquela, passou um avião. Nossa, alô. Velho. Isso é ruim mesmo. Alô. Meu Deus. Ruim. Alô. Quem fala? Marcelo. Marcelo, tudo bom? Tudo bem, Dodô, nossa, que alegria, cara. Que legal. Opa, Marcelo do quê, o nome completo? Marcelo Aiello Sprovieri. Ah, e quantos anos você tem? Japonês. 47 anos. 4.7, né? E o bairro? Eu tô na Vila Leopoldina. Vila Leopoldina. E o time? Corinthians. Nada, Coringão, Coringão. Vou dar uma receita de arroz queimado pra você, sabe como é que faz? Ou pelo contrário, quem tá queimando arroz é o teu time, o vacilão. Embrulha no jornal, tá? Pra sair o cheiro do arroz queimado, Marcão. Desculpa, qual que é seu nome, amigo? Marcelo. Aiello. Fala com ele aí, mano. Você usou do cara, você Marcelo, sabe, né? Marcelo. Aiello Sprovieri. Aiello. Ô, Marcelão. O Corinthians hoje ele enfrenta o Racing, jogando pela Copa Sul-Americana. O primeiro jogo empatou 1-1 na arena, o Corinthians desperdiçou inúmeras chances de gol. Verdade. E agora vai ter que reverter um placar adverso na Argentina, sem três titulares. Um jogo Guilherme Arana, um jogo Maicon e um jogo Rodriguinho também. E aí, o Corinthians avança na Sul-Americana? O Corinthians sem o Guilherme Arana é outro time, né? Ele dá muita força pro time. Eu lamento porque ele parou de jogar bola há muito tempo, né? Eu não sei como que é o time sem ele. Rodriguinho no meio também faz muita falta. Sei lá, são três titulares importantes aí. Eu vai perder, passe, então. Olha, eu já era, hein? Sei lá, eu tenho um questionamento aqui. Ah. Qual? Cadê a produção? Questionamento. É porque o Sombra entrou e questione. Falou que... O Sombra falou que o número... Não sei se vai dar tempo de entrar mais ouvinte, mas... Você sonhou que o número de ouvintes que entrasse não ia ser o número de São Paulinos que entrasse. Só São Paulino? Ou vale para todos os times? Não, era São Paulino. Que entrou um palmeirense aí, então nós ganhamos de 1-0 no mínimo. Não, era São Paulo. Dois corintianos? Corinthians já virou para cima do Bambi, Domingo. Não, mas eu falei que só São Paulino? O número de São Paulino seria o número de gols que São Paulo faria no Brasil. Só um, então? Pois é. Até agora, um. E o número de corintianos? Mas a gente não mas isso sonho, não fez... sonhou. Meu, não isso faz parte não de sonho, entende? Aí é pesadelo, né? É, não tinha galinha no sonho. Não tinha, que não isso? Tinha. O que, que é isso? Ô Bambi, fecha a casinha aí que vocês são freguês. O Mota, o Marcelo dormir. Mota tá sem dormir desde ontem, cara. Aí, Elo, vai chocar pensando aquele já no clássico. Que você esqueceu lá, vai. Ô Marcelo, mas com relação à Copa Sul-Americana. Com relação à Copa Sul-Americana, se o Corinthians for eliminado hoje, você vai lamentar ou pra você tanto faz como tanto fez a Copa Sul-Americana? Tanto faz, a gente não precisa dessa Copa. Vamos ser campeão brasileiro de novo, ano que vem vamos pra Libertadores ser campeão, vamos pro Mundial 2018. Aí você acordou. Ô Marcelo. Aí você acordou. Fez bem o Neymar de parar de seguir o Cavani no Instagram? Você acha que foi certo? Vocês falaram uma coisa certa aí. Nossa. O Cavani foi burro, porque se ele pegasse carona com o Neymar, ele se daria bem. Vocês falaram isso outro dia. O Cavani devia ter ficado quieto e pegado o cara no projeto do Neymar. Isso é a coisa mais certa que vocês falaram aí. O moleque é bom, velho. Esse Neymar é mó perna, mano. O cara chegou lá agora. É, esse é louco. Mas o Neymar foi esse moleque folgado. É mó mas perna, ele quem... É folgado. É o folgado nada. Mundo, o moleque pediu pra bater um pênalti. Ó, eu não sou aqui Neymar Zete. Tô muito longe disso, porque eu critico o Neymar pra cacete. Mas pelo investimento que foi feito pelo Paris Saint-Germain pra contratar o cara. O cara só custou a bagatela de 222 milhões de reais. Então, querendo ou não, Sobral... O moleque chegou pra ser estrela do time, assim como o Mbappé também. É e o Cavani, ele ficou incomodado. Não, não sou. Você o Cavani ficou incomodado. Bruno Marquezine, vai pro inferno. Não, nunca quis. Acho ela sem sal, igual a Sasha. Ô, mano, mas enfim, ou então, Marina querendo Rui ou Barbosa, não. Mano. Marina Rui Barbosa dá de 10, né? Mas querendo ou não, o Neymar, cara, quando ele foi lá pro Paris Saint-Germain, assim como o Mbappé, eles foram pra ser estrelas. Agora o Cavani ficou todo doidinho, porque antigamente ele era o cara. Começou a ter que dividir os holofotes, acusou o golpe, velho. O Neymar é que me chegou impondo. Oh, eu quero bater, dar a bola aqui. O Neymar pediu pra ele bater o pênalti. Aí o Cavani deu aquela estrelada, não, eu que bato. Tá ferrado esse trouxa aí, daqui a pouco, mais cedo ou mais tarde, ele vai rodar. É que ele falou, uma queda de braço, quem roda hoje, o Neymar ou o Cavani? Mas aí o problema é que ele falou, quero bater, e o cara entendeu, quero o Mbappé. Aí, eu vou, não, mas sou eu que bato. Não, é isso. Agora, mano, que nome estranho, né? O lance do Daniel Alves tirando a bola do cara pra dar pro Neymar é ridículo. Ridículo, hein, mano? É Mbappé que fala. Ah, ridículo nada, velho. Daniel Alves é um cara que tem moral na Europa. E por mais que ele seja amigo do Neymar, e de fato é, e tem ali uma panelinha de brasileiros ali, os zagueiros aí, o Thiago Silva, você tem lá o Thiago Volante, você tem o Marquinhos, você tem aí o Lucas, como é que é o sobrenome dele, né? O Leiva é o do Lucas Moura. Lucas Moura. Antigamente era só o Lucas aqui no São Paulo, era agora o Lucas Moura. Marcelinho antes, né, mano? Então, sim. Tadinho. Antigamente, não tinha esse negócio de brasileiros aí tomando conta de time na Europa. Hoje em dia, cara, o Paris Saint-Germain, mano, é uma panela de brazuca, velho. Esse Cavani, a chance dele ser queimado lá é gigante, cara. Ele é muito burro, esse cara. Muito agora, burro. Você imagina como deve ser desagradável, né, cara? Fica só os brasileiros falando em português e o jogador francês fala, pô, não tô entendendo porra nenhuma, acho que estão falando mal da gente. Racha o elenco. Racha o elenco. Acho que os caras que tá lá tem que falar na língua do time. É verdade. Francês. Na Inglaterra é assim. Pra todo mundo entender. Oh, mas tô falando. Na Inglaterra é assim. O Neymar é um cara dedicado, porque disse até uma matéria sobre isso, que ele foi, a maior preocupação dele hoje é aprender logo o francês. Que ele tá com um professor, ó, correndo pra aprender. Aprendeu dinheiro, rico, penalti, champanhe, furou olhou. Ô, mano, como é que fala o nome do menino, o parceiro do Neymar? Mbappé. É ruim que o Neymar vai falar isso. E o João é Embamão, né? O Mbappé. Chupa, que é líder, 10 pontos de vantagem. Falando pra nisso, vocês, Vieira, como é que é mesmo o nome, aquela música lá que você costuma cantar? Aquela... Se o João meter a mão, aí é gol de João. Se o João meter a mão. O importante é que estamos 10 pontos à frente do segundo. Eu prefiro aquela outra, Marcão. De mão, Marcelão, estamos aqui no momento sem parar. Manda seu placar, tanto pro jogo de hoje pela Copa Sul-Americana, Racing e Corinthians, e depois no domingo também, Corinthians e São Paulo, jogando no Morumbi. Hoje é a famosa goleada de 1-0. Tá bom. Avançamos domingo, assim. 2x0 nos Bambi. Ah, tá. Boa. Vai sonhando aí. Hoje o Racing faz... de novo lá na zona de rebaixamento. Cuidado, hein? Hoje o Racing faz barba e o São Paulo faz cabelo domingo. Vamos juntar os caras lá domingo. Com o sub-16 que a gente ganha. É, vamos ver então. Quero ver cuidado pra não tomar 6 de novo. Vai lá. Liga aí na segunda-feira, é trouxa. Reserva hoje porque será, né? É, tá com reserva, mané. Reserva onde? Vai poupar você 3 jogadores ou pré? Não, 3 jogadores. Ué. Isso é reserva onde, ô Jeg? Joga. Não, peraí, ó. Não é reserva, seu pai. Também não precisa escancarar assim as coisas, pô, né, mano? Me precisa assim. Focado na reserva, pô. Ô, Sprovieri, tá um abraço, Sprovieri. Ô, Sombra, gostaria de agradecer vocês. Eu escuto vocês desde 99. Eu morava em Taubaté, tinha uma rádio lá que retransmitia o programa pro Vale do Paraíba. É verdade. Desde 99 que eu tento ligar, pela primeira vez depois de 15, 16, 17 anos. Obrigado, não, 18 anos, legal, né? 18 cara. Anos. 18 anos, cara. É, muito legal. Eu acompanho vocês, sou fãzão. Boa. É, uma vez na feira da APA, vocês fizeram um stand quando tinha. Vocês eram patrocinados por uma fralda e eu fui no stand. Fraldas Pompom. Fralda Pompom. Lembra? Conheci vocês lá pessoalmente. Bons tempos, hein? Opa! Foi um prazer. Vocês são incríveis. Queria mandar um abraço para os amigos do Flamengo do Pari. Flamengo do Pari, hein? Flamengo do Pari, um dos times mais antigos da várzea. Mandar um abraço para meus amigos aqui do Supermercado São Marchê, onde eu trabalho. Certo. E um abraço pra todos vocês aí, vocês são um sucesso. Valeu, velho. Obrigado. Então, valeu, muito obrigado. Valeu, cara. Obrigado, viu? Obrigado, rapaziada. Tchau. Um abraço pra vocês. Valeu. Sucesso. É isso aí. Esse foi o momento Sem Parar. E olha que interessante que o Sem Parar está preparando. Está chegando a maratona de revezamento, a Ayrton Senna Racing Day. E nesse ano, Sem Parar vai estar por lá. A 14ª edição celebra os 30 anos da primeira vitória de Ayrton Senna em Mônaco. O evento vai rolar no dia 8 de outubro no Autódromo de Interlagos e a largada será às 7 horas da manhã. São 42 quilômetros na pista do autódromo e você pode ir em dupla, quarteto ou octeto. Agora você quer saber do melhor? Para você que vai correr e ainda não tem o Sem Parar, veja só a promoção bacana. Todo atleta vai ganhar um adesivo Sem Parar com crédito de R$30. Mas não para por aí não. Você ganha R$30 para usar com o Sem Parar. E o Sem Parar doa outros R$20 para o Instituto Ayrton Senna. É isso aí. Você ganha um adesivo com R$30 para usar nos pedágios e estacionamentos. E o Sem Parar doa R$20 para o Instituto Ayrton Senna. Com o Sem Parar você ganha tempo, ganha saúde, ganha R$30 para usar o Sem Parar e ajuda o Instituto Ayrton Senna. Mas ó, essa promoção é válida somente para quem ainda não é cliente Sem Parar. Se você for correr, pega lá o seu adesivo Sem Parar e dá para um amigo. Assim você ajuda ele a fugir das filas. Presentão, né? E se você ainda não se inscreveu, corre lá. AyrtonSennaRacingDay.com.br E as inscrições até o dia 1º de outubro, tá bom? É isso aí. Boa. Esse é o Sem Parar. Um abraço pro Jeová, pra Priscila, tá pra Muriel. Todo o time do Sem Parar. Tem cornetada? Carneteiros, do Estádio 97. E aí, amigões? Mano, você não acha que com a saída do Arana no que vem, o Corinthians não tinha que fazer um treinamento específico pro Marcial virar, literalmente, o lateral esquerdo do Corinthians? Que qualidade ele tem. Abraço, amigões. Abraço. É. Ah, vou te falar, cara, o Marcial aí tá jogando adaptado ali na lateral. E, de fato, ele não tem comprometido, e é bom jogador também, mas eu acho que adaptar um jogador ali, ainda mais para uma disputa de Copa Libertadores, eu acho que é ousar demais, cara. O time do Corinthians aí precisa se reforçar pro ano que vem, inclusive trazendo peças de qualidade, porque numa dessa aí você tem um quebra-galho ali, que é o Marcial para fazer às vezes, mas se o Marcial, por algum motivo, não puder jogar, o reserva imediato é o Moisés. Então não dá, cara, não dá para depender de Moisés no time, não. O Corinthians, para o ano que vem, ele precisa dar uma reforçada no elenco, inclusive trazer jogadores aí que tem um pouco mais de rodagem e experiência, porque a Libertadores o bicho pega, né? O Edmar do São Paulo aí. No Walter, vamos bater um rolo. É, pau a pau, Walter e Edmar, quer? Boa, boa. É, e o seu Fiosco junto. Isso! Fiosco, hein? Fiosca não. Da família, colocando a da família. Fiosca do irmão, não. Vamos lá, mais uma cornetada. A joia da coroa. Oferecimento de McDonald's. Eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas, Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue. Com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Porco é rico, Porco é rico. Opa. Porco é rico jogando é o Guarani. Porco é rico. Pirulão que torce pro porco. Vive em 51, que pra mim é pinga, ele tá louco. No cheque a titia Leila tem consciência. Bom, bem lá no fundo. Bom, que com o Egidio e o Borja nunca serão campeões do mundo. Porco é rico. Porco é rico. O porco é rico jogando é o Guarani. Sensacional. Ó, essa tá ganhando. Que deitada, hein? Deitou. Essa tá ganhando. O Carla gostou. Eu achei que era o Roberto Carlos cantando. Pô, cara, igualzinho, velho. Pô, cara, para de rir, Carla. Para de rir. Nota zero pra mim. Você tava rindo. Para, que festa. Você gostou, Carla. Você gostou. Você gostou. Alô. Ah, você gostou. Alô. Como alô? Que alô? É cornetada. É corneteira. Ah, não. Ó, ficou até perdido, velho. Tomou um soco no queixo, Domênico. Agora. Levanta o Domênico aí, Vieira. Muito pelo contrário. Levanta o Domênico aí. Pra você ter Domênico. Uma ideia, não tô nem prestando atenção nesse lixo aí. Ah, mas é porque eu acho que tem um limite, sabe? Agora tem, agora tem. Quando é que o São Paulo. Agora é o seguinte, mas se o Domênico já tava nocauteado, agora eu vou dizer. Não, não tem nocauteado. Não tem nocauteado. Não tem nocauteado coisa nenhuma, não. Tava na lona, tava na calma, calma, calma. Porque agora. Agora nós vamos fazer contato. Não conheço essa música. Não. Nós vamos fazer contato com aquele que é um dos maiores mestres do humor mundial. Ele que inspirou Ed Murphy. Ele que inspirou Jerry Lewis. Ele que. Como palhaço, fez muito mais sucesso que Bingo, que Bozo, que Gatinho, que Espirro. Ele que é um grande sucesso mundial. Quem? Palhacinho, boa noite, palhacinho! Tudo bacana com vocês aí, galera? E aí, Shadows, beleza? Beleza, palhaço! É nóis, cara. Ô palhaço! Queria falar uma coisa muito importante aí. Domênico? Fala, ô palhaço infernal. Saí da Casa Verde agora, tá tudo bem lá, cara. Caraca, isso, velho! Mas não tem problema nenhum ser broxa. Domênico! Aí não tem perigo. Viviri a minha cara. Sai do Viva Voz, palhacinho, o Bá tá falando. O Bá mandou. Já saí do Rio Avoz, fala pro Bá ficar na dele. Ah, é o trouxa. Fala pro Bá ficar na dele. Mas, ô palhaço, o pessoal há muito tempo vem esperando que uma piada seja muito bem contada no Estádio 97. Faz tempo que a gente sofre. Nós estamos muito há aqui. Muitos anos, a gente sofre com aquelas piadas ridículas e infames do RG número 2, sem nenhuma ridículas? Qualidade. Eu falei assim, nós temos que pôr o palhacinho do Morde-a-Sopra no estádio pra contar uma piada, pra dar um exemplo. Pra mostrar aquilo que é exemplo de sucesso e bom humor pro rádio do mundo. Nossa, você tá louco. É nóis, tamo aí. E onde tá a múmia? O RG. Ah, múmia, múmia não. Ele foi participar do mutirão de catarata na Praia Grande hoje, que palhaço. Isso? Ele tá no mutirão de catarata, palhaço. Ele agora, tá na fila desde o meio-dia, velho. Agora, ô palhaço, é verdade que você... Uma piada sensacional. Ah. Eu fiz no meu TCC. Ah, TCC. Que é o seguinte, meu. Dois caras tava conversando. Já vivete, hein? Mudou, né? Dois amigos conversando. O seu outro falou assim: meu, você não sabe, velho. No meu prédio não tem o 13º andar. Não. Aí o cara falou: putz, o que isso foi, velho? O engenheiro era supersticioso. O que aconteceu, cara? Não sou eu até hoje, não. Você não vai errar. É genial. Genial onde? Onde que é genial? Só vai até o oitavo, é um gênio. Mas onde você tá vendo genial? É um gênio, gente. Vocês estão vendo genial, é um gênio, aí. Cara. Não, genial. Salva de pau. Salva de pau, palhaço. Você é demais, palhaço. Chupa o Domênico. Ai, meu. Sensacional, palhaço! Olha, palhaço, eu vou falar um negócio. Eu fiquei um pouco constrangido na hora que eu soube que você cobrou cachê pra entrar no ar. Mas depois dessa genialidade, você merece. Olha que genialidade, você tá maluco? Merece. Tá maluco? Ô, piadinha escrota. Aí, contamos uma piada. E vem aí o Disque Palhaço. É? É. Boa. O Disque Palhaço ligou, 50 pau por minuto, eu tô postando a piada. 50 pau? Por 50 pau por ver a piada. Certo. Obrigado, palhaço! Obrigado! Valeu, até amanhã, Tiago Sopra, valeu! Chupa, Domênico! Ah, meu Deus do céu, você tá vendo? Isso que é humor, Domênico. É, tá, isso louco. Que é cara que conta cê piada é com propriedade. Demais. Brincadeira, você é muito louco. Você sente firmeza no cara. Você tá vendo firmeza aí? Ele não é tipo o zagueiro que vai bater pênalti, não. Né? Não. Não parece o Romário batendo pênalti, cara. Só pode ser isso. É sensacional, palhaço, bicho. Você tá demais, louco. É maravilhoso. É outra qualidade, não dá pra... É outra qualidade, é outra astral. É outra astral. Vocês estão perdendo a noção. Outro time, não dá pra comparar. É, não, não dá, não dá. É incomparável. Vocês perderam a noção da coisa. RG Várzea. Eu falei incomparável. Mano, vamos falar do McDonald's? Opa, com certeza, Sombra, com certeza. Eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt. Com dois hambúrgueres e muito, muito, muito cheddar. Ó, tem McFritas Cheddar Bacon também, com pedaços de bacon, acompanhados de cheddar cremoso. Eu tô ligado que você agora deve estar babando no volante do teu carro. Né, o cara que tá ali no busão tá babando no colo, assim, fala, nossa senhora, imagina essa batata aqui com cheddar e bacon, nossa senhora, Mac frita é top demais, cara. E tem o novíssimo Cheddar McRib Barbecue, feito com hambúrguer 100% suíno, cebola grelhada, molho barbecue e muito, muito, muito cheddar. É top demais, eu recomendo pra todos vocês. Boa pedida essa hoje, hein? No Dia Mundial Sem Carro, galera, tem Estádio 97, ao vivo, direto do McDonald's da Praça Pan-Americana. Olha só que show, hein? Sexta-feira, próximo dia 22 de setembro, deixe o seu carro em casa e passe lá. Cola no drive-thru do McDonald's do jeito que você quiser. Nessa próxima sexta-feira, a galera do Estádio 97 estará por lá. Esperamos todos vocês! Boa, estaremos lá, isso aí. Estaremos no Mac dessa sexta-feira aí na Praça Pan-Americana, tá bom? Fazendo Estádio 97 ao vivo de lá. E o Flamengo aumentou para 2-0 contra a Chapecoense. 2-0. E a Ponte Preta vai vencendo em casa o Sport por 1-0, jogo da volta da Sul-Americana, não é isso? Sim. É isso aí. O gol do Flamengo foi do William Arão. William Arão. É. Tem uma coisa a ver com aquele cantor Luiz Arão? Luiz Airão. Arão. E veio aqui. E veio aqui, que é flamenguista. Né? E pô, lembrando, né, Sombra, o primeiro jogo aí do Sport com a Ponte Preta foi 3-1 pro Sport. 3-1 pro Sport, é verdade. Então, se meter mais um. A Ponte meter mais um, ela passa. Mano, quem fez o gol da Ponte foi o Luca, hein, mano? De aí, novo. Ó. É, my name is Luca. Tá metendo gol, hein? É isso aí. Ô, Dodô, vamos falar do Buscapé, Dodô? Buscapé, claro. Estamos aqui pra isso. Olha só, sabia que com o novo Buscapé, além de você comparar preços, agora você compra direto tudo que você precisa de A a Z? Você sabia dessa? Não. Olha só. Boa, tem ar-condicionado, barbeador, caderno, drone, eletrodomésticos, bicicleta, geladeira e por aí vai, viu? E o melhor, sempre pelo melhor preço, se liga nessa super oferta, ó. Notebook Acer Intel Quad-Core 500 GB e tela 15,6 polegadas por apenas R$ 1.249. Vieira, você que mexe com esse negócio, tá muito em conta. Muito, muito. Apenas R$ 1.249. Muito bom. Gostou? Então dá um busca no novo Buscapé e aproveita essas aí e outras ofertas, viu? Ah, e essa semana tem produtos selecionados com frete grátis, hein? Boa, isso. Dá uma acessada lá que você vai ver lá. Buscapé.com.br ou baixa o aplicativo, é gratuito. Dá um busca no novo Buscapé, buscapé.com.br. Faz assim, ó, dá um busca. É isso aí, vamos pro telefone, 3284-7097, oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tá sendo bem tratado aí, porquinha? Oi, eu tô, sim, tô aqui tranquilo. Tem alguma coisa que você veio pra falar que você não conseguiu falar ainda? Olha, eu sou fã. Fala pertinho do microfone. Sou fã da doutora Rose de manhã. Eu fiquei sabendo do incidente que teve, né? Infelizmente. Ouço Morde a Sopra, o palhacinho, o Brocha, sou fã dele. Brocha, tá vendo? Como sabe? Como ele é Brocha mesmo? Ele pode ser Brocha, mas conta bem piada. Conta. Não, conta muito bem. É. E eu queria mandar um beijo pra galera. Pra galera da faculdade. Qual é a faculdade? SPM. Tá. Boa. Queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, que estão ouvindo, provavelmente estão ouvindo agora. Boa. Pra Pamela, pra Dani, Karina, todo mundo da Vila Natal, Jardim São Bernardo. Legal. E do Campo Limpo também. Um beijo pra todo mundo. Legal. Olha aí. Boa, Carlinha, é nóis. Votado, hein? É, fez o jabá aqui agora, hein? Carla Almeida Paiva. É. O Marcão tá te respeitando. Estranha no ninho hoje. Tá te respeitando, Marcão? Tá aqui do sempre. Meu lado. O Marcão é respeitador. Respeita todas as mulheres. Não é que é respeitador, é que ele não gosta mesmo. Nossa senhora! Que isso? É diferente. Sou um gentleman, mano. Gentleman? Não me peça pra repetir, senhor. Mano, o que é isso aí, mano? Nossa senhora, dá um pouco de capim pra ele. Nossa, vocês não fizeram. Ô, mano, fala aí como é isso aí, Motinha, deita no meu irmão agora. Aí. Depois fala de mim, ó, gentleman. Então aí, ó, é gentleman. Aí, vocês fizeram escola no mesmo lugar, né, mano? Nossa senhora. Pois é. Agora eu tô vendo quem fazia a prova pra quem aqui. E a caderneta escolar do Bá também. Eu vou falar um negócio. Esse assunto morreu, né? Morreu mais ou menos. Porque é o seguinte, Mota. Pra você ter uma ideia como o Bá é velho, não é nem boletim. É caderneta escolar. Aí eu fui olhar as notas. Inglês do Bá. E. Educação artística. Educação artística. A nota mais alta do Bá é C. A nota mais alta é C. Não existe um ser humano na fazenda que tira E em educação. Mas tem o Domênico. Ele não sabe. Mas sabe por quê, Domênico? Ele foi fazer o negócio da. Ele foi fazer o negócio da boboleta lá do Mota. Só que ao invés de pintar a parte de dentro, ele pintou a parte de fora da folha. Olha que ele abriu, tava branco. Ah, não ficou. Não ficou. Ah, entendi. Por isso. Ele pintou a parte de fora da folha, não a parte de dentro. Eu vou falar um negócio pra você aqui, ó. Vamos lá. Então. Meu Deus, o que é isso aí? Língua portuguesa. Essa é a caderneta dele? D. Meu Deus. Educação artística. Peraí. Até aí tudo bem. D. Puta, eu tirava pra cacete. D. D. Educação artística. E. Não, aí não. E. CCIE. CCIE. Dá uma olhada. Mas CCIE? É. Tá história. Tá dando história. C menos, vai. Olha a história do bar. C, C e D. Meu Deus. É, tá dando aí. Nove falta. Geografia. E. BB. Ó, a geografia ele melhorou. Por isso que ele era o GPS. EDB. É, EBB. A geografia, pra ele perguntar, onde fica o bairro do Tatuapé? Ele falou, saber, na Zona Leste. Tirou ele B. Foi contratado assim. Oba, mas você saiu de que aldeia, hein, velho? Não, mas pera aí. O cara é um índio, velho. Olha a aula que o Bati. Cara é um o índio. SPB. Mundo Novo. Isso, o SPB era a Organização Social Política Brasileira. Meu Deus. CDC. CDC. Aí vamos lá, matemática. O bonitinho dele parece árvore de Natal. Olha, velho. A matemática do bar. E, D e E. Nossa. Bom, repetiu, né? Nossa. Ciências. Ele bombou por falta. Matemática. Não, boa, repetiu, só pode ver. Olha só. Claro que não, esse agora. Ano eu consegui recuperar. Oh. Essa aqui é a oitava série. A oitava série eu passei, eu repeti a quinta. Meu ele conseguiu Deus, recuperar, teve guerra de facção criminosa, só fechou. Aprovou todo mundo. Gente, vamos para os ouvintes. Temos mais um ouvinte para entrar no ar. 3284-7097. No oferecimento de Stella Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Toca Asdrubal. Eu acho que o Vieira não curte mulher. Eu acho que o Vieira não curte mulher. Isso. O Sombra já se entregou. Ei. E até na madeira ele já sentou. E o Alê é o mais viado. O que ele curte mesmo é xixi cruzado. Toma aí, eu acho que o Vieira não curte mulher. Isso eu tenho certeza. Olha, eu acho que essa aí é a melhor, hein? Alô? Ruim essa. Alô? Quem fala? É o Fábio Toscano de Azevedo. Fábio Toscano de Azevedo. Mandou o nome à vista já. Consegui baralho. Auim, com par de dois. Fábio, e quantos anos, meu velho? Meu, 32. É a primeira vez que você liga? É a primeira vez, já tentei demais. Tô muito feliz, cara, tô tendo nervoso aqui. Desde quando você ouve o estádio? Oi, desculpa, não ouvi. Desde quando você ouve o Estádio 97? Cara, já faz uns 8 anos já que eu ouço. Já tentei demais, legal. Mas coitado dele, né, Domingo? Vai fazer o quê? Coitado, cara. Porque eu tô buscando. Agora, Sombra. Se o seu sonho estiver certo, aqui é tricolor, rapaz. Ah, não. Gol, dois. Mas ficou 2-2, então? Não, 2-0. 2-0. Mas se os caras tinham entrado no Corinthians? Só fez. O do Corinthians eu sei, mano, que sonha por lá. Ah, entendi. Eu sonhei que cada corintiano que entrasse no ar hoje equivalia a 3 gols. Ou seja, 6-2. Gente, por favor, posso falar a frase? Só um minuto. Ah. Eu quero ir no camarote com o Estádio 97. Não, não é essa frase. Eu quero ir na Torcida. Na torcida. Ah, estádio. É. Estádio. Do estádio. Qual? Qual o nome? Nome do programa? Estádio 97. É tetra! Esse aí estudou com o Bai, esse aí. É, não é da sala. Não é da sua sala, não, Bai? Ai. Não, mas esse aí tinha aula de reforço com o Bai. O Bai dava aula particular. Dava aula particular. Tá mal, hein, velho? E aí, mano? Vamos ganhar de quanto? Nossa, cara, eu acho que. Eu acho que tem que colocar o Lucas Fernandes. Porque ele tem uma qualidade que ninguém tem no São Paulo. Fora o Hernanes, né? Ele chuta pro gol. E a gente tem que chutar pro gol. Sério? Não, mas é verdade, cara. Ele arrisca vários chutes de fora da área. E é um dos poucos jogadores de São Paulo que faz isso. É, eu acho que a torcida do São Paulo tá demonstrando que é fiel, sim. Fiel não, hein? Aí, ó, os caras querendo ser nós aí. Olha os caras querendo ser nós aí, os Bambi. Ah, ele tá falando no sentido de não ter abandonado o time. Mas depois de São Paulo querendo ser vocês, já chega a diretoria, né? Para. Aí vocês podiam ganhar dois mundiais reconhecidos pela FIFA também, né? Vocês é que querem ser nós. Mas tem chão ainda, hein? Tem chão ainda, viu, mano? Acho que você vai morrer, não vai ver seu time ser tricampeão do mundo. Então dá uma chupada. Desculpa. Ainda mais tricampeão do mundo? Pera aí, tricampeão do mundo, falta um só pra mim. Aonde? É, pra mim falta quatro. Ô, mano, você abriu mão daquela história que você dizia que queria morrer aos 40? Quem dizia isso aí era o IBGE, cara. Não, você dizia. Não, mas o Sombra, o IBGE, ali onde eu moro, não, eu tenho 35, eu tenho mais 5 anos de vida. Pela estatística do IBGE ali onde eu moro. Mas... Ainda bem que você saiu de lá, né, mano? Eu não me imagino velho, cara. Porque eu sou um cara assim... Para, mano, vai. Mas você já é verdade, velho. Mota. É? Não. Você tá com uma vida de tiozinho, que você tá falando. Eu tô com cara de tiozinho, eu tô acabado, velho. Ó, a Thaís tá quase te chamando de pai, velho. É, mano. Imagina, esse sol do Rio de Janeiro, mano, tá acabando com você. Você tá parecendo aqueles caras que trabalham em lavoura, velho. Boia óbvia. Esturricado, estragado, né, velho? Estragado. Parece aquelas tapioca quando passa do ponto, né, velho? Esturricada. Ô, Tricolor. Fala aí, mana. Mano, não. Mana? Oi. Eu ouvi o mana. Mano é o irmão do Marcão. É meu irmão. Fala com ele. Ô, Fabião, se você fosse o Dorival Júnior, você colocaria o Cueva nesse time titular do São Paulo ou você manteria ele no banco mais um pouco ainda? Não colocaria, porque ele entrou bem no segundo tempo. E eu tô indo em todos os jogos, assim, e tá faltando raça pro São Paulo. E tá faltando modificação também no segundo tempo. É verdade. Eu colocaria o Lucas Fernandes e deixaria ele pra entrar e arregaçar no segundo tempo. E outra posição, também que o Dorival vai ter que mexer na lateral esquerda. Você manteria o Júnior Tavares ou você voltaria com o Edmar? Olha, cara, eu voltaria com o Edmar, porque o Edmar eu acho que defende melhor. E, assim, o Júnior Tavares é um bom jogador, mas infelizmente ele padece do mal que é o jovem brasileiro, que é subir a cabeça e achar que joga muito. Eu acho que no momento como o São Paulo tá, ele tá precisando de raça em campo. E no ano que vem, com certeza, trocaria os dois laterais, porque tá mal o negócio, né? Eu ainda acho que tecnicamente o Júnior Tavares ele tem uma possibilidade. Tecnicamente. Na lateral direita, na lateral direita eu não vejo muito futuro no que nós temos lá, não. O Militão. Não é lateral. Ele consegue vindo, né? Ele tem conseguido jogar melhor do que os verdadeiros. Posso dar um depoimento aqui? Manda. Não é delegacia, mas você pode. Eu trabalho numa instituição, que eu não vou falar o nome, financeira, aqui no Jardins, em São Paulo, perto de vocês aqui. Mas ao lado da casa do Lugano. E cara, o Lugano eu acho que é um cara que tá sendo muito pouco falado, a diretoria do São Paulo tá desvalorizando muito o ídolo que a gente tem no time. E o Brasil é um país que não valoriza ídolo, né? Cara, esse cara é um cara que ele almoça aqui num restaurante humilde, que tem o único restaurante humilde que tem perto do trabalho. Fala com todo mundo. Eu acho que a gente tá no São Paulo. É difícil, mas assim, explorar. Por exemplo, você contrata o Rogério, que é um ídolo. Contrata numa situação ímpar, que é para uma eleição de um presidente. Sim. Mas mandar embora de uma forma como foi mandado. Sim. A gente tem que partir para um ponto que a gente tem que valorizar o nosso time. Sim. Mas você crê, eu acho que o Lugano... Mas, ô Fábio, o Lugano tá passando necessidade, é isso que você tá falando? Eu tô falando, mano, pro cara, tá sendo desprezado. É ele fica pedindo, dinheiro pra inteirar o prato. Ele vai no bom prato. O Luciano tá indo no bom prato, mano. É isso que tá falando, Fabião. Com a camisa da IBF ainda do São Paulo. Motinha, posso falar? Pode. O cara mora num prédio muito legal no Jardins, como todo jogador profissional da NBA. Mas assim, ó, o cara come no restaurante humildinho. Tadinho. Come na quarta-feira feijoada. E meu, o São Paulo tá se tornando o time popular de São Paulo. É o Luganão da massa, fião. É o Luganão da massa. Na quarta-feira, feijoada com rabo de porco. Ele pesa, ele divide a feijoada. Não, ele pesa a feijoada. Passou de 20, ele divide a feijoada. Passou de 20, ele fala: peraí, que eu vou tirar o porco. Eu vou tirar a costeleta, que tá muito pesado. É muita tristeza. Justo e triste. É, vocês estão zoando o Lugano. O Lugano é humilde, mano. Coitado do Lugano. Não, o Lugano. O Lugano é correria, mano. Como é que ele fala? Foi triste. Porque São Paulo não me ajuda. É São Paulo. São Paulo não me ajuda e eu tô com hambre. Fábio, foi engraçado. Valeu, cara, foi um prazer. Gente, eu ganhei ingresso. Ganhou. Ganhou o direito no camarote. Você tem que ir. Você tem que estar até as 8h30 da manhã na rua Curumins, número 5. Estarei lá. E, meu, muito obrigado, gente. O programa de vocês na minha vida foi muito importante. Sem momento triste, eu sou um cara feliz pra caramba. Ó, a música, ó a trilha. Foi importante na sua vida. Na minha também. Quando eu, quando eu me separei, que eu chegava em casa, não tinha ninguém. Era o programa que eu ouvia. Ah, levou o canal. Cara, é muito importante pra mim. O Motinha tá aqui solto, hein? Aí, ó. Quando você falou instituição financeira, os olhinhos do Mota brilharam. Já pensou naquele cartão black. É. Já. Você levou um pé na bunda, amigo? Ô, Motinha, mas você é um cara 10, mas agora tem a Bruninha na minha vida, que é maravilhosa. Mas pensou que ia reunir um casal aí. Já tava na intenção de já falar, manda DM, manda nude. Manda nude. É isso. E, gente, eu posso falar? Acreditem, liguem que dá pra falar. É claro. Eu tô ligando aqui há anos e anos, aqui eu consegui hoje. Boa. Meu Deus do céu, que felicidade. Obrigado, muito bom, gente. Cara. Obrigado. Valeu, cara. Vocês são muito bons, nossa. Muito obrigado mesmo. Muito bons mesmo. E vai colar no jogaço domingo aí, de tarela. Então, eu tentei comprar esse ingresso aí todos os dias, desde que começou a vender, e o São Paulo não vende ingresso mais pra gente. Já era, acabou. Tem que virar só os torcedores. Cara, muito obrigado, gente. Valeu. Valeu, obrigado, amigão. Um abraço. Valeu. Obrigado, cara. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, no oferecimento de Nissan. Olha só, amigão, você sempre sonhou em ter um Nissan na sua garagem? Então marque na sua agenda. Nesse fim de semana tem o primeiro Feirão Nacional Nissan. Preparamos ofertas imperdíveis para você sair de Nissan 0 km. Nissan March 1.0 2018, o compacto com menor custo de manutenção, com preço de nota fiscal de fábrica. Ou, se você busca um SUV, o Nissan Kicks é a sua melhor opção. Ele é SUV mais desejado das ruas e agora é fabricado no Brasil. Ele vem com câmera 360 graus inteligente, painel multifuncional e muito mais. E ainda com taxa zero em 24 vezes. Isso mesmo que você ouviu. Nada de juros. Mas é só nesse final de semana em toda a rede Nissan. E essa você não pode perder, hein? Passe numa concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra Nissan. É isso aí, amigão. Pela vida, escolha o trânsito seguro. É Nissan. Lembrando que vai ter uma festa muito legal, Halloween do Energia na Veia. Halloween do Energia na Veia, dia 27 de outubro, na Audio Club. Os últimos ingressos de primeiro lote ainda estão à venda, mas não demore, tá bom? Quer saber tudo sobre a festa, o Halloween do Energia na Veia? Vai lá, festaenergianaveia.com.br. Nós temos aqui dois candidatos a ser estranho no ninho com as suas participações, né? Dentro dos nossos corneteiros aqui. Vamos ver aqui quem são os candidatos? Primeira cornetada. Rapaziada, só eu ouvi o Mano falando que tá pagando o estádio a duras penas. É muito galinha mesmo, né? É muito, muito Corinthians, muito. Galinha. Oh, abraço, Vinícius de Santo André. Muito, muito galinha. Muito galinha. É muito galinha. Não ganhou, não ganhou. Chupa. Muito galinha, muito galinha. Galinhão. Quem vai escolher... Deixa eu ver. É que é complicado, é, né? É complicado porque é... Mas tem que... A gente vai saber já quem vai escolher. Mas vamos lá. Segundo candidato é o Gustavo. Porco é rico. Ah, ela não porco é rico. Porco é rico, jogando é o Guarani. Olha o Dodô e pensa, é um pirulão que torce pro porco. Vive em 51, que pra mim é pinga, ele tá louco. O cheque, a titia, a Leila, tem consciência bem lá no fundo. Que com o Egidio e o Borja nunca serão campeões do mundo. Porco é rico. Porco é rico, o porco é rico, jogando é o Guarani. Sensacional. Tô vendo que jogando é como o Guarani, é. Quarto lugar no Brasil é jogando como o Guarani, é verdade, eu vejo aí. Quem tá jogando como o Guarani aí? Fecha também. Tá, tá decidido. É, o do porco é rico. Você tá decidido. Sai de votação. Quem decidiu isso? Mas que porra é essa ditadura? Tá decidido. Ditadura aqui? É sensacional. É sensacional. Genial. O cara, Marcão, tá cutucando o Vieira aí. Roberto Carlos mandou uma mensagem no WhatsApp aqui e falou, mano, esse cara é o cara que me imita. Pode ir. Porco. Sombra. Porco. Mota. Porco. Mano. Mas porco ficou porco. Só Carla. Só um minuto. Cadê a, cadê a musiquinha do São Paulo que foi sensacional? Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Lembrando que o Gustavo, autor da música O Porco é Rico, vai ser estranho no ninho, tem que mandar um e-mail para ba@97fm.com.br para marcar e agendar a vinda aqui no Estádio 97 e fazer o programa, como fez a Carla Porquinha, que tá aqui. É isso aí, galera. Vem que vale a pena. A galera aqui é super divertida. Vocês vão dar risada demais, meu. O outro aí, antes, vai, enfim... Vale a pena, viu? Você vai se divertir bastante. Ele não tá ouvindo, ele vai se ferrar, esse desgraçado. Vai perder, não, não vai vir. Ele não vai vir. Não vai vir sim. E tomara quando for vir aqui, ele tem um problema sério de estomacal. Isso, Domênico. Ficar no trono o dia inteiro. Não, estomacal não, mas eu acho que ele vai entrar no estúdio aqui meio mancando. Mano, tipo, pra imitar o... Pedal e caixa. É isso aí, bicho. Sombra, manda um abraço pro Lourenço, que tá lá no México ouvindo, na cidade de Puebla. Tá ouvindo nós lá. Opa, força, México. Força, força, México. É isso aí. Quem falou ganhou, que o Motinha, quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Edilson. Gosta? Não, mas lê o nome inteiro, por favor. Edilson Afonso Borges, da família Borges. Edilson Afonso ganhou um boné Estádio 97 Vista Aérea do... Meu amigo Roberto Toca, telefone 3031-2288. E a camiseta da Tente Beat, Energia 97. Fábio Toscano de Azevedo. Obrigado pelo apoio da Tente Beat, tentebeat.com.br. Show de bola.

Energia 97. Para ouvir e ver, acesse 97fm.com.br/estúdio ao vivo. PSD está ligado em São Paulo. Andréa Matarazzo. A solução dos problemas do Brasil e de São Paulo passa por uma mudança na forma como os governos atendem os cidadãos. A sociedade exige respostas e o PSD acredita que somente com valores e princípios vamos encontrar uma saída. É preciso melhorar a qualidade dos serviços prestados ao cidadão, estimular o empreendedorismo. É para isso que a gente trabalha, é nisso que a gente acredita. PSD! Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Olá, aqui é Ana Paula Rossi, sou do PR Mulher e a nossa proposta é conectar a política com as pessoas. Se a mulher já é maioria na sociedade, por que ainda é minoria na política? Aqui no PR, a mulher tem voz, a mulher tem vez. Venha participar da política, seja candidata, represente as mulheres e filie-se ao Partido da República. Partido da República, para reconectar a política com o Brasil. Energia 97 apresenta... Quê? Você não sabe? Vai, decide logo, Gustavo, eu quero comer. Ai, calma, eu não sei, eu não quero comer as mesmas coisas de sempre, eu quero, sei lá, alguma coisa mais exótica. Excelente, então, porque eu preparei com muito carinho uma lista de comidas exóticas pro senhor. Eu não gosto de onde isso vai dar. Você está pronto? Não. Ótimo, então vamos. Eu disse não. O que você me diz de uma sopinha de morcego feita com leite de coco, legumes e um morcego inteiro? Quê? Onde comem isso? Ásia. E que tal um cérebro de macaco comum na Índia, Vietnã, Indonésia e Tailândia? Vem com um molhinho especial e um pãozinho pra acompanhar. Duh. E que tal a gente bater um espetinho de verme de tronco, com cada verme tendo 5 centímetros? Não, isso tinha no quilão de ontem. Real, né? Mas então, se quiser saber de mais curiosidades bizarramente inúteis, porém incrivelmente interessantes, então fica ligado na Energia 97, que a gente tá sempre passando por aqui. Eu sou André Spinelli, Gustavo Fávaro, e nós somos do Cê Não Sabe. Mas aí, vamos comer o quê? Meu, eu nem tô mais com fome. Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Você não sabe? Energia 97. A energia que move. Agora na energia. Yeah, you start dancing. Night sessions. Like the house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night. Sessions. Fala aí, São Paulo, a melhor noite do Brasil acontece aqui na programação da Energia 97. Começaram mais um Night Sessions, hein? O melhor da House Music. O que bomba nas principais pistas, a gente toca primeiro pra você, tá certo? 8h18, André Ponceiro na área, sobe o som, tá no ar aqui, ó. Vindo da House Music. House Music. Night Sessions. Energia 97. We'll be right back. sem rapas de whisky malo. Se quebra som, I'm ready to go. Sessions.